Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que 3 de maio parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, o caos anunciado, já tô alucinado. Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Tá no ar, estádio 97 aqui na Energia 97. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. E aí, fi? Boa tarde. Vamos aí, né? Fazer o quê? Muito bem. É, mas que calor que tá, hein? Isso. Ó, hoje com esse calor deveria ser proibido trabalhar. Não, mas aqui dentro não tá porque tem um... Que é, não, na rua, tô falando. Ar, não, não, mas na rua. Na rua tá um inferno. Tá. Você saiu na rua hoje já? Na rua? Aqui no estúdio tá da hora, mano. Claro, tá bom pra estar na praia. Claro, aí eles carregam, é nóis. Eu não moro na rádio, é claro. Ah, não sei não, você mora sim. Mas você não é dono da rádio. Se tá frio, pra lembrar se, se eu tá fosse frio. O dono da rádio, talvez eu tivesse uma suíte lá no fundo. Se essa análise fosse minha. Com vista pra Paulista, não é? Dormia não? Já, ah, já. É. Mas ó, frio, a rua tá um pedaço se do inferno. Tá frio, reclama que tá frio. É. Tá calor, reclama que tá calor. Se calor chove é muito, bom, que inunda. Se não chove, é porque tem certeza. Ó, você já deveria tomar um certo cuidado, porque você é autor daquela frase lá. Pobre é um inferno. Você fala assim, ó. Quando, ó, você já ouviu sobre ele falar? É verdade, é o que ele falou. É um momento pra ficar imputando frase. Ontem, não, sabe por quê? Ele falou assim, ó. Quando chove, pobre fala, ah, como é aquela frase que você fala? Quando eu... Fala, ah, pobre fala, ah, não tenho nada. Mas quando chove, fala, ah, perdi tudo. Quando eu... Você que inventou essa frase. Ó, quando eu fizer esse negócio, você não vai ficar nervosinho. Eu não fico, não. Porque você faz essas babaquices aí, ontem não já me encheram o saco que eu falei de pobre, eu nem toquei no assunto. Não, mas você falou que eu dei a gato, você não falou também? Não, gato é uma coisa. Aí hoje você fala essas coisas, aí ele cara começa a me xingar. Ele meu. Falou que odiava gato, mas em nenhum momento ele falou que maltratava gato. Então, mas ele falou também. Mas o ódio, eu não vejo amor aliado a ódio. Tem muita gente que é imbecil. Então ele não fala essas coisas. Você exagera. E ele acreditou. Ó, beleza. Continua. Mas depois não chora. Você vê que mas você chamou ele de Dema ontem, vai. É o Dema. É. Mas agora, peraí, agora o senhor Mota, que é advogado? Advogado não, é porque é um cara que ouve o programa. Aliado, agora é aliado. Mas também pode ser aliado, não precisa de ninguém, não. Pode se juntar. Ai, você falou. Ai, nossa. Vai. Falou Tel Aviv. Tel Aviv, os caras falam, não precisa de ninguém. Mas vocês são o quê? A faixa de Gaza da história? Não, nada. Aqui é só zoeira, é tudo cenográfico. A faixa de Gaza. É, tá é igual prato de novela, aqui é tudo cenográfico. É, tá na pauta, a gente pega a pauta. Antes que mísseis reais caiam, vamos às manchetes do estádio 97. Eu também acho melhor. O Bento só aguardando pra ver o que esse programa nos deserto pra hoje. A chuva causa isso aí, gente. Pelo visto. A grava esse começo, RG. É. E depois ele não vai ficar falando, para aí. Palestra. Ah, vocês. Meu Deus. Volta a bagaça aí. Hoje, nossa, seu Bento. Que histórico hoje. Por quê? Foi realizado o primeiro treino. Lá na arena, com os jogadores. Jogadores, verdade. Foram lá hoje fazer o primeiro treino e olha só. Podiam ser jogadores melhores, né? É, não condiz muito Eu vi lá o Bruno César fazendo um selfie, assim, não condiz muito aquilo tudo com o que, né? Mas, enfim, futebol apresentado, né? Mas olha só, Domênico, parece que houve umas mudanças aí e parece que o jogo mesmo vai ser contra o Atlético Mineiro lá. Tá marcado aí uma vistoria com a PM, acho que na segunda ou terça-feira. Eu não tinha falado que não seria mais? Não, então, mas Paulo Nobre, segundo informações, tá. Conseguiu. Pode ser. Vai conseguir aí a vistoria da PM, pode ser ainda que o jogo seja lá contra o Atlético Mineiro. Porque o bombeiro tinha liberado, aí parece que foi a PM que vetou. Isso. E também o negócio da limpeza, fiscalizar as calinhas, puxando. É melhor abrir, estrear contra o Sport. Eu também acho. Tá certo? É melhor estrear o mais rápido possível. Não, mas contra o Sport, na teoria, é um adversário mais fácil. É. A probabilidade de ganhar é maior, na teoria. Se ganhar, não ganhou. Tem que estrear casa nova. Os caras o quê? Qual o problema que tem? Tá bom. Então, quer dizer que o Corinthians agora fica marcado o resto da vida, porque perdeu no estádio de Figueirense. Não, vamos lembrar. Tá na história. Daqui 50 anos a estreia, estreia da Arena Corinthians. Quem fez o primeiro gol? Só um minuto. Daqui 50 anos. Giovanni Augusto. Não tem problema, Eu prefiro que... Candidata, não podemos escrever a história. Eu prefiro, se for assim, então, vamos supor, o Atlético tá com um time melhor, pode ganhar, tudo bem. Eu prefiro perder pro Atlético pro esporte. De repente, o que acontece com essa tragédia? Que babaquice, Domênico. Sabe por quê? Cara veio pra mim, ó. O cara veio pra mim outro dia lá me zoar. Perderam lá pro Figueirense na estreia. Só fiz assim, ó. Meu estádio tem cheiro de novo, trouxa. Não, vai lá ganhar no teu estádio lá com cheiro de novo. Você não fez preconceito com o rapaz. Você tá no Figueirense. Não. O estádio tá lá, Domênico Gato. Óbvio que você vai ter vitórias e derrotas. Mas a sua resposta não vai estar na história. Ninguém vai lá ler. Mano falou. Ó. Tem um estádio novo. Boa, parabéns. Como não? É barbaridade. Já acabou com o mundo. Como não? Desculpa. Peraí, desculpa. Sapatada do RG. Não, negativo. Eu vou te provar com fatos. Vou te provar com fatos que eu tenho razão. Nossa. Daqui a 200 anos, as pessoas ainda vão saber quem eu sou. Daqui a pouco as pessoas vão saber ainda quem eu sou. Daqui 50, 100, 200, 300. Olha. O Giovanni Augusto, daqui 6 meses, ninguém mais sabe quem é, Mas olha, é diferente. O Corinthians estreou o estádio dele. O Palmeiras está fazendo uma reforma no mesmo lugar. É onde era o outro estádio. É uma reinauguração diferente. Tem que estrear o mais rápido possível. Jogar em casa. Vocês estão com. Pelo menos é a minha opinião. Cada um tem a sua. Tem que estrear o mais rápido possível. Beleza. Tá louco. O Palmeiras sofreu muito fora da sua casa, gente. Para com esse troço aí. Aquilo lá vai virar um verdadeiro. Olha, um caldeirão ali, pelo que eu tô sabendo. A torcida fica muito de luxo, perto. De luxo. Mas não é? O formato que foi feito ali. Vai fazer com que o Palmeiras... A acústica é sensacional, então tem que ir mais rápido. Mas caldeirão com porco não combina. Precisamos escolher se vai jogar... Escolher o porco no caldeirão. Joga logo nesse troço aí, velho. Vamos estrear o estádio aí, só pra completar aqui o Palmeiras. Bobagem violenta isso aí de vocês, não é minha bobagem. Não, eu acho. Eu acho uma bobagem. Quando se fala assim, é melhor estrear... Não é minha. É que dirigente, às vezes, não tem coragem de falar no ar o verdadeiro motivo. A gente não sabe nem o que faz com o futebol. O Palmeiras quer lá. Deixa, vamos jogar com Atlético Mineiro. Vamos jogar sim, tá certo? Você maravilhoso. Aqui eu não falei que não tem que jogar, eu falei que acho que vai ser contra o Sport. Um mês atrás você falou que o Palmeiras estaria de olho Cavalieri no Carniz. Hoje mesmo, de forma oficial, o Palmeiras fez uma proposta ao Cavalieri. Quando eu falei. Jogar no que vem. Só que ainda o Fluminense tem a prioridade. Segundo o Ben já falou, o Cavalieri é porco, é palestra, quer jogar aqui. Mano. Não fica. No Fluminense. Só se o Palmeiras fizer uma proposta muito ruim. Muito ruim. Se não for uma proposta muito ruim, eu vou te falar, o dia que o Cavalieri tem um laço com o Palmeiras, que é brincadeira. Lógico, ele é da categoria de base, pô. Mas peraí, o Fluminense ele já falou que vai cortar custos, tá certo? A Unimed passou aí o orçamento que vai gastar com o Fluminense ano que vem, é 32 milhões. Domênico Gato, o Fluminense ele já falou, não quero segurar ninguém do atual elenco aí que já tá contrato pra vencer, a não ser Gum e Diego Cavalieri. Eu acho que essa grana aí que eles dispensaram aí pro futebol aí, 32 pau, dá pra segurar os dois. Não sei agora o que vai pesar na decisão do Palmeiras. O Fluminense tinha pela lei 6 meses antes pra fazer isso. Ele tá fazendo um mês antes porque sabe que o Palmeiras tem uma proposta pra ele. Não só o Palmeiras, o Flamengo, o Inter. Não. O Flamengo eu não acredito. O Palmeiras tem, o Diego Cavalieri tem a maior vontade de voltar pra São Paulo. O Diego Cavalieri gostaria de voltar pro Palmeiras. O Cavalieri será o novo ídolo do Palmeiras. Escutem, gravem isso. Você vai ver só. O Prazo tá jogando, o Prazo vai parar daqui a pouco. Fica no banco o Prazo? Mas não tem problema, tem que ter dois grandes goleiros, Portugal, não tem esse troço. Você viu que o Palmeiras precisou de um bom goleiro? E sofreu 9 jogos aí com um goleiro que era moleque. Bom goleiro, Fábio, não é ruim não. Mas sofreu. Pela falta de punch, né? Então é aquela coisa. O Palmeiras precisa de 2. Quer disputar campeonatos aí grandes? Tem que ter 2 goleiros em nível bacana, velho. Eu acho que Praz e o Cavalieri seriam 2 grandes goleiros pra jogar em qualquer momento. Você vai ter 2 campeonatos ao mesmo tempo aí. Para, tem que jogar, tem que comprar. E o Cavalieri, se for depender, pelo que eu sei, do Cavalieri, eles preferem jogar no Palmeiras, dane-se. Ele quer jogar no Palmeiras, de volta no Palmeiras. Pronto, ele é do Palmeiras, cara. Então, ele é Palmeiras desde pequeno. Há um mês atrás eu falei. Tô errado, Benjamin. E o Carlinhos só não vence o Palmeiras. Carlinhos, é uma proposta muito ruim. A permanência na primeira divisão não seria um fator também? Do quê? Preponderante, pô. Olha, eu vou te falar. Quando eu soube que ele vinha pro Palmeiras, o Palmeiras tava em último. Penúltimo. Foi o que via. A minha informação é que viria. O Carlinhos e talvez, esse é o mais difícil, talvez o Jean. Ele que era do São Paulo e tá no Fluminense também. Porque o Carlinhos e o Cavalieri são os dois jogadores que o contrato encerra em dezembro e o Fluminense não renovou. Bom, então aí as manchetes do Palmeiras, certo? O Palmeiras que tem o próximo jogo contra... Bahia de Kleina. Lá em Acarajé City. Lá em Acarajé City às 20 horas no domingo. Perfeito. Beleza. Continuando com as manchetes, no oferecimento de Hello Food, quer pedir comida? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello! Coringão, mano. Que... Bagulho é louco, hein? Você já foi mais animado, Coringão. Quer que faça o quê? Quer que faça uma dança da Paquita? Antigamente você fazia. Eu diria que na metade do campeonato do Tour, vocês estavam mais mesmo. Seta pra esquerda, lembra? O campeão da Copa do Brasil. Sai da frente. O campeão da Copa do Brasil. Mas ninguém, infelizmente, Deus tava de folga naquela quarta-feira. Empolgado muito Deus, hein? E o Corinthians acabou aí perdendo pro Atlético Mineiro. Eu entendo. O retrovisor embaçou. A seta de direita e esquerda. Pneu furou. Quebrou. Arrebentou tudo. Oh. Pneu tá careca. Tá. E o Corinthians aí que, segundo informações, né, o Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, tá complicada a situação, porque o Cebo pediu um pouco mais, tá se destacando bem o jogador lá no Cebo. É tudo isso mesmo, mano, assim, é um jogador que... Olha, ele tá se destacando lá, Bento, mas se for aí uma proposta mesmo de um clube europeu aí pra pagar 3 milhões de euros aí por ele, que vai embora, velho. O Corinthians, eu acho que ele deveria fazer o seguinte, tipo, faz uma proposta aí baixa, que o Corinthians ele já não tá numa fase que ele pode aí meter o pé pelas mãos aí financeiramente falando. O time do Corinthians já apresentou um déficit aí de 44 milhões esse ano. Então acho que você não pode ficar investindo em jogadores aí que você não sabe se vai dar certo, ainda mais por essa quantia. O Corinthians ele apostou no Guerreiro aí, pagou esse valor aí para um jogador que tá atuando na Alemanha lá e deu certo. Mas e se numa dessa não desce? Tá certo? Era um outro momento financeiramente falando também que o Corinthians poderia se dar esse luxo. Hoje não pode. O Corinthians ele tem que apostar em jogadores que possam vir e a chance de você errar seja 0.0001. Verdade, admitiria, ou teria admitido, ou estaria atrás até do Tite pro ano que vem? Ué, mas aí seria uma grande imbecilidade da parte dele, porque foi ele que forçou a vinda do Mano Menezes. Não é o Gobi, não. O Tite só saiu... Quem é ele é o Roberto. Não, mas o Gobi, ele falou que ele já talvez aí, começasse a conversar aí, até em consenso com os outros... as outras chapas, né, que vão se candidatar à presidência do Corinthians, mas tá na cara que o Roberto vai ser o próximo presidente. Isso daí é óbvio. Mas agora eu começo a concordar com o Mano. Eu, se fosse o Tite, eu não voltaria, não. Não. Vai pegar um Corinthians ano que vem. Vou falar um negócio pra vocês. Aguente aí, porque ó, é um clube. Mas o treinador de futebol não pode escolher time. Como não? O cara que chega no topo, ele escolhe onde ele quer, não é o Hugo. Tem cara que chega numa posição na vida que ele escolhe onde ele quer trabalhar, não é os outros que escolhem. Eu, se fosse Tite, não voltaria, não. Vai pegar um clube. Escolhe nessa altura do campeonato. Não, o Tite pode escolher. Eu, se fosse Tite, não voltaria. Vai pegar um Corinthians ano que vem, numa situação complicadíssima, com financeiramente tá mal. Você entendeu? Tem uma eleição aí. Putz, eu vou te falar, não dá pra votar nem A nem B. Cheguei a essa conclusão. Tem a parcela de 100 milhões pra pagar. Mas você não gostava do Roberto Andrade? Eu gosto do Roberto, mas pegou um cara pra botar numa chapa aí que eu falei pro Roberto que Que vergonha colocar aquele cidadão chamado... Cara? Ah, aquele Jorge Calil. Colocar o Jorge Calil como vice-presidente do Corinthians é uma coisa que eu me senti envergonhado. Então eu falei, eu liguei até pro Roberto, falei, Roberto, que decepção eu contigo. Não conheço. Ah, não tá perdendo nada. É um que saiu em grampo da Polícia Federal na época da MSI, que falou que ele era laranja, que apoiava o Dualib, aí de repente apoiou o Andrés, de repente apoiou o Valdemar, voltou pro Andrés. Até falei bem do Roberto aqui, achava o Roberto é um cara legal, mas não dá, você vota numa chapa, então não dá. Um cara que tem Jorge Calil, vou te falar, eu tô com dó do Corinthians ano que vem. E do outro lado você tem o Paulo Garcia também, que é um cara muito legal, mas que rachou a chapa lá, porque o Roque, eu acho que queria sair candidato, Cittadini, aí... acho que o Cittadini tem muita rejeição. Eu vou voltar pro clube. Vai ganhar, aí o Paulo vai sair. Aí apareceu a terceira chapa de um cara que eu não sei nem quem é. Nunca ouvi falar no Corinthians. Esse eu não sei se é bom ou mal, porque eu não sei quem é. Não sei. Ismar. É Ismar alguma coisa. Um cara que eu nunca ouvi falar. Esse eu não sei. Não posso falar bem ou mal, porque eu não conheço. Pô, e você falou que vai ficar complicado o Corinthians ano que vem? Com todo mundo desse jeito, querendo segurar o osso, velho? Poder, todo mundo quer. Mas tem uma coisa. Tem cinco caras pra querer ser presidente do Vasco. Não, do Santos também. Tem três ou quatro aí já se matando pra ser presidente do Botafogo. Do Palmeiras eram três. Daqui a pouco aparece os caras na Portuguesa também. Agora, o Benji, mano. O Mano Menezes, será que ele tem alguma bonificação pra deixar o Corinthians na Libertadores? Porque, cara, do jeito que explodiu aí nos dois últimos dias, essa coisa de que ele não vai ficar, qual o interesse dele? Mas no fundo, acho que ele já sabe que não ia ficar, né? Então, e qual o interesse dele a partir de agora? Mostrar que é profissional, vai tentar o máximo. Ele tem um prêmio acertado pra colocar o clube na Libertadores, gente. Tem certeza disso? Ah, claro, o cara acerta o salário. Não tem prêmio nenhum, para. Não tem prêmio se o Corinthians na Libertadores, gente. Não tem prêmio nenhum, que prêmio, Bruno? Tem prêmio pra ele, mas que grande vai dar prêmio pra chegar em Libertadores? É time pequeno. Não, aí é pequeno, desculpa. Não é pequeno não, dá prêmio sim. Isso é pensar pequeno, desculpa. O time grande tem que pensar em ser campeão. Você vai de Libertadores, é conversa. Desculpa. Bom, com relação ao Mano Menezes, prêmio ser campeão. Com relação ao Mano Menezes, me desculpa, mas eu acho que a principal motivação que ele vai ter, RG, não é saber se ele vai estar o ano que vem ou não. É conquistar uma vaga e tentar minimizar o prejuízo que ele tomou saindo da Copa do Brasil da forma como ele saiu. Porque o Mano Menezes, querendo ou não, ele tem uma carreira. E a partir do momento que ele chega numa dessa, não classifica o Corinthians aí pra Libertadores ano que vem, sendo que ele já teve um fracasso enorme na Copa do Brasil, você sabe que a vida de treinador é aquele negócio, ele tá numa linha contínua. Se ele tem um fracasso, ele declina. Se ele tem um sucesso, ele se valoriza. Então, a partir do momento que ele já tem realmente seu objetivo, ele tem que pensar, não é no prêmio que ele pode ganhar pra classificar. É no mercado e na possibilidade que ele pode ter de uma proposta futura. Eu acho que ele fala, não tô motivado porque o ano que vem eu sei que eu não vou estar. Não vai estar no Corinthians, mas o ano que vem ele vai ter proposta. Principalmente se ele conseguir a vaga pra Libertadores. Porque eu vou falar, pô, ele conseguiu a vaga pra Libertadores, ele classificou o Corinthians, etc e tal. Ele tem que pensar na carreira, não é na premiação. Exatamente. Tá certo. Foram as manchetes do Corinthians. Ah, só a última, desculpa, sobre o RG, só pra te falar. Não, o presidente do Corinthians será o Roberto. Tá definido. Dizem que é, né? O Databank já não vai errar. Vou ver o que a gente falou. Dizem que é. Assim como o Aidar ia ser o presidente do São Paulo. O meu voto seria o do Roberto. Seria. Mas é que tá só um... Eu como seria... sócio... Não, eu não tenho a menor coragem de votar no Roberto. Adendo aí, Benja, com relação a isso. Um cidadão igual o Jorge Calil, de vice-presidente do clube. A minha índole, meu caráter... Mas você vota em quem, no outro? Não, vou votar em ninguém. Mas o negócio é o seguinte... Não apareço lá. Não, mas ó, com relação a esse episódio aí, Benja, respeito aí seu ponto de vista, você não gosta do cara, acho que deve até ter seus motivos pra não gostar. Mas o negócio é o seguinte, na política muitas vezes a gente sabe que as pessoas, mesmo que de bem, elas acabam se aliando com outras pessoas que talvez você não goste, ou então você tenha alguma desconfiança, ou então você tenha provas concretas contra essa outra pessoa, mas essa outra pessoa, o lado B da coisa, ele acaba tendo uma força política, sabe? Ele muitas vezes ele é um cara que acaba influenciando o conselho, ou então ele tem uma boa relação com os associados do clube, se numa dessas os associados votam, enfim... Numa dessa você acaba até se aliando com pessoas que você não gosta pra se fortalecer. Lembrem-se muito bem que o Andrés, ele era oposição do Dualib. Em determinado momento ele passou a ser situação. Em determinado momento ele voltou a ser oposição. Então, querendo ou não, gente, política é isso. É conchavo. Muitas vezes você não gosta de alguém, Domenico Gatto, mas para que você ganhe uma força política e uma exposição, você acaba se aliando. Esse cara aí, Benji, ele é o terceiro. Porque o vice mesmo do Roberto vai ser o André Negão. André Negão gosta. Esse cara não vai apitar nada. Agora não apita. É, uma vez votamos para presidente um aí, não foi. Ah, o vice, ninguém sabia quem era, governou o país. Então, mas o vice. Esse negócio de ah, política é isso, política é aquilo. Ah, você sabe, você viveu lá dentro. Eu vivi isso aí. Então, você sabe como é que funciona. É por isso que tá tudo uma grande porcaria. Porque você alega isso. Faz parte. Política é isso. Política não pode ser isso, cara. Mas você vai fazer o quê? Não vai votar ninguém? Cara, você tem que arrumar uma alternativa. Eu não me alio a ninguém. Agora não é se tal caso. Eu não me alio a ninguém que eu não gosto. Eu não me alio a ninguém que. Não tô falando agora que é esse caso, tá? Uhum. Não vou falar que eu tô alegando o cara, mas eu não me alio a ninguém que não presta. Você entendeu? Eu não vou ser sócio de alguém, por exemplo, que tem uma ficha corrida. E na política tem que ser igual. Ah, mas o fulano traz votos pra cá. E daí que ele traz votos? Ele traz votos, mas traz uma caçamba de coisa do lado, que é complicado. Aí amanhã você quer fazer um negócio? Ah, não, pera só um minuto. O cara não quer. Aí rompe, porque eu tenho meus votos aqui, meus votos lá. Você tá de brincadeira, gente. Eu nem conheço esse Calil pessoalmente. Não, mas agora em relação a esse cidadão. Não, mas não tá perdendo nada. Mas eu nem conheço ele também, mas eu entendo a política de uma forma geral. Mano, entender como a política funciona é uma coisa. Aceitar. Lógico. Não, mas é que tá. RG, eu concordo com o Benja. A parte teórica é excelente. Você tá perfeito no seu raciocínio, mas na parte prática. Muitas vezes você sabe que é isso que acontece, tanto é que você deixou a política do clube. Por que que você deixou? Você passou a conviver e conhecer as pessoas. E muitas vezes você passando a conhecer de fato como é que funciona, você pega nojo. Aí sabe que eu cheguei à conclusão? Que se os caras querem participar disso, é porque tem um monte de outros interesses por trás. Então, gente, porque uma pessoa... É lógico que vai ter um interesse. Mas um monte de interesse. É, e aí quando eu ouço alguém falar o seguinte, não, é o meu amor, é a minha paixão. É por amor, não é? Eu fui por amor. Quando eu vi o que era, o meu amor acabou na hora. Olha, eu não gostaria de dizer que 100% das pessoas estariam dentro desse cesto aí que o Ben já fala. Mas vou te falar uma coisa, gente, cada vez mais... Eu digo isso para qualquer torcedor, qualquer, independente do clube. Aprecie o clube pela sua história, pelos títulos que venceu, pela camisa que entra em campo. Mas não queira entender e participar e fazer parte de como a banda toca. Entender o mecanismo olha, porque é terrível. Mas eu já cansei de dizer. É igual a portuguesa. Gente, é uma decepção. A decepção que eu tive no futebol, que é uma coisa você estar lá na arquibancada, e se molhar, tomar chuva, gritar. Outra coisa é você ficar vendo do outro lado do balcão, cara. Não existe. A partir do momento que você conhecer de fato como é a estrutura política que movimenta os clubes, a ponto de talvez você chegar amanhã numa brincadeira entre rivais, como a gente faz aqui, E o cara chegar e falar, chupa, não sei o que lá, e você nem rebater e falar, você quer saber que se dane, cara. Mas é o que eu acho. A ponto de você chegar e falar, Mas você perde toda a ilusão, né? Toda a brincadeira. Não consigo ter mais esse amor suficiente pra poder rebater Mas eu sou a experiência viva, Benjamin, disso e desse exemplo que você tá dando. Agora não, já não mais, depois de 14 anos. Mas sempre fui cobrado aqui que tinha que ser um louco, obcecado e fanático. Você tá louco, nunca. Mas só um negócio, esse negócio da política não é só no futebol, é no geral. Não, lógico. É no geral. Mas o futebol eu vou te falar, uns anos atrás me convidaram. Na hora, fiquei até, madurou 5 segundos. Mas me convidaram, aí queriam que eu saísse candidato a um cargo aí. Pô, mas que coisa mais legal você poder ser um vereador, um deputado e realmente fazer as coisas bacanas? Sim. Pô, você fazer um monte de coisa legal, fazer coisas pra quem precisa, mudar a cidade, mudar o país. É legal demais, pô. Isso é uma coisa fora de série. O problema é quando você chega lá, né? O problema é que quando chegar lá, eu não vou fazer absolutamente nada. E não vai. Ou você vai tentar e nego vai te. Vão me engolir, vão me jantar. Não vai fazer. Foi a mesma coisa que me fizeram no Corinthians, cara. Não vai. Eu fui contra um negócio na época que todo mundo era a favor, me jantaram, cara. Você quer saber? Eu tô fora de tudo isso aí. Minha participação política na minha vida particular é ir votar pra presidente, pra senador, pra deputado, essas porcarias aí. E no Corinthians, é pegar meus filhos, comprar o ingresso, sentar, ver o jogo e ir embora. Nem isso eu tenho feito. O maior exemplo é a portuguesa, né? Que fala pra mim, ah, mas você não gosta do clube, das tradições. Eu adoro o clube. O clube é uma coisa. As pessoas que o regem e que fazem o que fizeram com o clube são outras. A instituição, a história de um clube, não se mede pelos esses homens que estão atuando aí. O Ben já foi muito feliz no que ele disse. Ninguém, a questão não é só política de clube. É a política como ela é gerida pelos seres humanos, né? É, porque não é só uma coisa que fica restrita ao Brasil, não, viu? Estados Unidos, país de primeiro mundo, subiu agora o PIB em um trimestre 3,5%, uma maravilha, reerguendo, etc e tal. Mas, se você entender como, por exemplo, funciona a política norte-americana, é terrível. É terrível, é uma coisa escrotíssima. É escrotíssimo o negócio. House é of muito cards. Complicado. Sabe que as condições básicas um ser humano viver, eles têm. Entendeu? Não, sim, essa aqui, é a diferença. Aqui, esses caras fazem o que fazem e o povo sofre o que sofre. Exato. É uma puta de uma sacanagem. Independente de bandeira, de cor, de região, de norte, leste, sul, oeste. Não é tudo igual. Esquerda e direita. Verde, amarelo, azul, roxo, vermelho, tudo igual. Agora eu quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não está trabalhando, você que está até trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, mas queria era trabalhar em outra empresa. Talvez até no exterior, por que não? Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem ex-aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que você vai ficar na defesa? Não é não? Vire esse jogo, faça Banditec, acesse banditec.com.br. Próxima prova, dia 1º de novembro, sábado, depois de amanhã. Então corre lá, banditec.com.br. Você concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97. Are you ready, São Paulo? Ah, tricolor. Daqui a pouco, às 20h15. Deixa eu te falar, meu. Quem marcou esse jogo pra hoje, meu? Mas tem que ter, né? É calor, tá ficando no clube, na piscina lá. O horário, até um horário diferente também. Faz parte. É engraçado isso, né? Às vezes eu jogo 19h30, 20h15, 21h15, 22h. Ô, se tiver novela hoje lá, agora. Porra, do horário de verão que vocês tanto gostam. Deixa eu falar um negócio. A Cora vai sair com o cara lá hoje na novela, não vou poder ver, né? A Cora vai sair. A Cora. A Cora vai engolir o cara lá. Então, vai deixar de ser virgem? Vai perder. Olha só. Cora moda foca o rat. No time de São Paulo, Motinho. Fala aí. Está Rogério Ceni. Mito. Hudson. Hudson. Antônio Hudson. Outro dia eu comentava com o meu amigo Imi Rivelino. Hudson e Hudson. E falava, o Hudson. É mais ou menos, tá parecendo que vai ser aquela reedição do Belete, que saiu de volante, nunca foi tecnicamente grande coisa, né? Ou seja, porque não é que o Hudson seja ruim, não é isso? Nem o Belete era ruim, não é. Mas jogador dotado de técnica, por exemplo, como o Ganso, como o Valdívia, né? É diferente. São jogadores que não têm o mesmo trato com a bola. São bons até, são bons, mas nada do outro mundo. É, agora jogando pela... Tem o mesmo perfil, Belete e Hudson, o mesmo perfil de jogador. Quem sabe ele não encontra um caminho pela direita, vinga, né? Lógico. Tudo bem. Pô, o Belete virou até camisa 10 do Atlético Mineiro. Aí, ó. Antônio Carlos, Edson Silva e Álvaro Pereira. Mito, mito, mito. Mito? Como mito? Tudo mito. Quem é mito? Todo mundo. O Edson Silva é mito? Agora o time todo é mito. Olha, você quer ver o desagradar uma parte agora? Amanhã, a empate eu perdi hoje, ele quer destruir todo mundo. Ué, mas hoje eu tô empolgado. Posso ficar empolgado com o meu time? Posso ficar empolgado com o meu time? Posso ficar empolgado? Meu time tá na Sul-Americana? Modinha. Então senta lá no canto. Modinha. Seu time tá na Sul-Americana? Tá na Copa. Senta lá no canto. Modinha. Ah, falou, Modinha. Quantos jogos o Corinthians foi esse ano? Nenhum. Então chupa, trouxa. Mas eu não tô gritando aqui. O mito! Nossa, o Renato Augusto é o novo Pelé. Aí pega amanhã o time de. Deixa ele falar. Modinha. Vai, continua. Souza. Mito. Souza, Maicon. Kaká, Michel Bastos e Ganso. Deus. Mito, mito, mito. Aí, é isso, e o Allan Kardec joga ali isolado. Mito. Fez gol. Mito. Fez gol. Eu, meu. Nós estamos na semana do mito. Eu tenho homenagem ao mito. Eu treinador. Ah, você é super mito. Parabéns. Agora é super mito? Você falou isso de coração? Paguei. Ele gosta de mim pra caramba. Como ele é mentiroso, cínico, hipócrita. Ele desce o pau no Muricy toda gente hora. Gente boa pra caramba, gosta de mim pra caramba, meu cara. É mentiroso. Hoje... Como mas é aquele negócio de gol criticar. Fora, né? Oh, tá bom esse time, meu. Placarzinho no mini pra ficar bom. Pra ficar bom, é 2-0. Hoje vai ser 4-0. Pra começar, fica bom, tem que dizer, tomar. Não pode tomar gol. 4-0, 2 de Kardec. Com 4-0 dá pra mandar. 2 de Ganso. 4-0 aonde? 2 de Ganso. 2 de Kardec, o resto de quem? Vai. De Ganso. 2 pra caramba, Kardec. 2 do Ganso? Ganso vai pra cima hoje. É mesmo? Conversei com o Ganso. Hoje quem marca gol no São Paulo é o Kardec e o Michel Bastos. E hoje, jogo de Sul-Americana... Pode anotar, Luiz Fabiano não será expulso. Anota aí. Mas ele vai jogar, ô! Então! Já tá expulso dos dois. Tá igual o Prédio, você então... tá dando as notícias que é óbvio. Tá dando furo aí. Vamos pra caramba você também. Aí é fácil. Então, ué. Tá certo, eu não, não vai ser expulso. Não, mas o Sombra... expulso, ué. Ô, Sombra, convenhamos, velho. É, aquele jogo que o Luiz Fabiano foi expulso aí na Sul-Americana. É. Não era pra ser. Ah, e não vai entrar essa discussão mas agora. Mas não era pra ser, ele foi injustiçado. É, cara, não tá fez bom. Nada. Ó, que ele tem um histórico, que ele tem um miolo a menos, talvez, que ele tenha batido a cabeça, que ele tenha batido a cabeça na infância, etc. E tal, concordo plenamente. É um cara que não dá pra confiar. Ele... Mas naquele lance não era pra expulsar. Ele e o Pistorius. O placar do Estádio 97 informa... Pô, eu tava vendo o programa lá, aquele programaço lá, hein? Recomendado a todos. É o programa da Luciana Gimenez. Quando me falaram que tava passando o jogo do Santos, que nem imaginei que ia passar pra mim. Ia tá passando o filme do Van Damme lá na Globo. Aí eu coloquei lá, tava aí assim, ó. Cruzeiro 1, Santos 0. Era pra ser 2, hein, RG? Um gorzinho lá. Será que vai transmitir o jogo da volta? Que eu já fico ligado, né? Você tá assistindo o Luciano Gimenez, você não tá vendo o Santos Cruzeiro? Eu não sabia que tava passando, cara. Como assim? Nunca passa o jogo do Santos, aí meu pai falou, tem jogo do Santos. Ô, Benjamin. Aí eu fui ver, ela tava passando. Benjamin, você vai perguntar pro seu Bento à noite se ele tá assistindo o quê? Uhum. Ele tá vendo o Luciano Gimenez? Você imagina o estado. O Flamengo. Eu quero dizer o estado físico. Eu quero dizer que foi gol regular do Ricardo. Mas não foi irregular, foi roubo. Olha, também achei ali que foi gol. O Santos tem que chegar lá, agradecer Netuno. É, Iemanjar. É, porque aquele segundo gol, não sei onde o Bandeira vinha impedindo. Não, não, não sei onde ele viu. Ele é simples. Explicação. Ele tava atrás da linha de impedimento. Sim. Por isso que ele. E ele marcou o impedimento do Júlio Batista. Nossa, antes da conclusão. Exatamente. Ele é ruim demais aquele mas cara. Aí, mas e aí? Jogo na Vila, então, né? Confirmado semana que vem, às 22 horas, mesmo horário, se colocar na Vila Belmiro. O Santos tem chance de passar aí. 2-0, acho que é matado, mas 1-0. Quem viu o jogo ontem? Acho que entendeu da mesma maneira que eu. O Cruzeiro poderia ter descido do primeiro tempo ganhando tranquilamente, sossegadamente, por 4-0. Velho, eu só vi o primeiro tempo, amassou o Santos. Cara, se tivesse descido para o vestiário ganhando de 4-0, estaria normal, não teria problema nenhum. E aí o futebol é engraçado, né? Porque aí veio o segundo tempo, se o Santos tivesse saído e ganho por 2-1, também estaria normal. Quer dizer, então aquelas coisas do futebol. O erro existiu, lógico, nossa... Não precisa nem fazer. Nem pra falar, não, né? Não dá pra querer fazer média. Não dá pra defender, né? Qual foi o segundo tempo? Eu não assisti. O segundo tempo, o Santos acertou um pouco mais, né? O Lucas Lima começou a entrar no jogo e aí deu uma melhorada. E o Santos teve duas grandes oportunidades de gol, né? Lucas Lima e Robinho, chapa, né? Do Lucas Lima, né? Uma do Lucas Lima e uma que o Robinho perdeu dentro da pequena área. Mas se me permite, no primeiro tempo, eu tava assistindo o jogo e ele falou assim: porra, bicho. Esses caras que insistem a jogar um jogador na ponta esquerda, outro na ponta direita, o meio de campo foi todo do Cruzeiro o tempo todo. Você falou assim, do Lucas Lima, que resolveu jogar melhor no segundo tempo, tudo bem, pode ser que ele tenha individualmente participado mais. Mas no primeiro tempo, você tinha o Rildo na ponta direita, você tinha o Robinho jogado lá na ponta esquerda, o Cruzeiro jogando com 5 homens no meio de campo, mantendo um homem avançado. É 5-3 ali no meio? Não, não chega o envolvimento ser, fácil. Não chega nem ser contra 3, né, Sombra? Chega a ser até contra 1. Porque ali desce o Rildo, desce o Arouca, que também desce, desce muito, né? Ele apoia muito o Arouca. E o Rildo, o Arouca e o Alisson, que é o que teria que ficar. Volante, né? Mas não é um cara tão confiável assim. Porque... Não compactou. É, não, aí quando você não dá essa compactação, fica complicado. E outra coisa, claro, Regiro, o Robinho não conseguiu acompanhar o Michael, Mike, lateral direito, uma. Toda hora ele aparecia na direita. E o Robinho não entrou no jogo. Aí você tá vendo a importância quando fala, pô, mas agora o cara tem que acompanhar o lateral, atacante? Tem. Hoje tem. Nem vou fazer uma sombra. O Robinho não entrou no jogo. E uma outra coisa que eu acredito que também dificultou é que o Rildo foi pra direita. Não é. Ele não joga ali. Não é a praia do Rio. Ele joga na esquerda. Tudo bem que ele tava fazendo a cobertura ali pro aloprado lá do Cicinho, mas não é a praia. Então o time ficou meio. E o Rildo é jogador de contra-ataque. Ah, é jogador pra 20 minutos. Né? É correria. Quando o seu time tá ganhando. E outra coisa também, temos que jogar na conta. Eu sou um cara que defendo pra caramba, mas o Gabigol também não entrou no jogo ontem. Quer dizer, foi aquela coisa que o primeiro tempo realmente não rolou. E o resultado foi bom, então. Não deu. Porra, tem que levantar a mão pro céu e agradecer o bandeirinho. Terrível, hein? Entendeu? Agora, é possível reverter? Sim, lógico. É possível reverter. 1-0 é nada. Mas na Vila, né? Que tem mais pressão. Mas agora, é possível reverter. É aquela coisa, é agora, você ter que sair pra jogar e não poder tomar um gol, cara. O Cruzeiro é um time que cria muita chance, você tem que neutralizar isso. Se não, tem que fazer três. Mas o Portuga... É complicado. Mas tá aí alguém machucado no Cruzeiro. Mas o Portuga, o Cruzeiro fez ontem em casa, na Copa do Brasil, o jogo da vida dele, que era pra matar logo e resolver essa questão. Não conseguiu matar. E vir pra Vila pra poder administrar, você entendeu? Ficar ali no toquezinho, aquela coisa. Não conseguiu. Vai, RG. Então, e tá dividido, né? Porque o Cruzeiro agora também tem que ratificar no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não pode se dar o luxo aí de bobear, né? Mas com alguém? Entendeu? É peixe quem, RG? Do final de semana. Você lembra? Não tava legal, não. É Santos Internacional, né? Então vai poupar, né? O RG número 2. O Thiago Ribeiro tá voltando, e se eu fosse o Anderson. Coloca o Thiago só 20 minutos, porque o Thiago, ele é meio asa de borboleta, entendeu? Ele é? Ele quebra fácil. Ah, quebra fácil. Asa de borboleta. Lembra que eu falava, boa noite pra todos vocês? Boa noite. Tudo bom? Primeira coisa que eu queria falar é que esse Mirinote aqui, esse rapaz aqui... Quem? Mas eu ia fazer uma pergunta pro RG hoje. Não, mas depois você faz... Deixa o Lucha falar. Você falou muita bobagem que no começo do ano, você falou que o Flamengo ia cair... Que eu tava decadendo futebol. Isso aí chama-se psicologia reversa. Então eu agradeço você, porque eu coloquei tua declaração no vestiário. E toda vez que o time vai entrar no campo, eu coloco a cara dele. Você fez isso pra salvar o Flamengo, mano? Mas estamos na zona da confusão. Mas, só que eu vou te falar, quem faz a final é Atlético Mineiro e Santos. Eu desconcordo de você. Vou dizer por quê. Vou falar. Porque o Atlético, o Flamengo, não é melhor que o Corinthians. Não, mas é outro jogo. Eu não vou sentar em cima do resultado, eu vou jogar outra partida. Vocês não vão aguentar o Galo lá, velho. E um dia eu vou treinar o São Paulo, o Muricy sair, ou volto pro Corinthians... Ou vou vir trabalhar em São Paulo. Mano. Fala, mano. Agora você pode falar. E pede desculpa pra mim. Você falou que o meu time é uma porcaria. Não, eu falei, inclusive, que o Luxemburgo depois chegou no Flamengo e o Flamengo não caía mais. Você queria ver eu no Corinthians? Queria. Aí, tá vendo? Pergunta que eu faço, RG número 2. Patrícia Moreira, a prima do Vieira, sabe? Aquela Vieira Moreira! De novo! Ela tá sendo julgada, indiciada aí, Sombra? Indiciada, julgada ainda não. Né? Então, mas vai ser julgada. E pode ser que ela tenha que pagar uma grana aí também por danos morais, prima? Etc e tal. É a prima. Ela, como perdeu o emprego, cogita-se a hipótese dela posar numa revista masculina. Vocês comprariam pra ver? Não, velho. É verdade. Você é palhaçada tua, mano. Pra arrecadar fundos, ela pra vai que ela possa pagar rural, indenização. Véio. Vocês comprariam pra ajudar? Os gremistas vão comprar. Não, mano. Os gremistas não gostam. Gosta, sim. Por sinal, as mulheres mais bonitas do mundo estão lá. Não é do Brasil, é do mundo. Quem é melhor, ela ou Carol Portaluppi? Aqui, ó. Carol Portaluppi. Eu só vou falar três aqui, vai, ó. Vai. Alessandra Ambrosio, gremista. Gisele Bündchen, gremista. Fernanda Lima, gremista. Escolhe uma mais bonita que essas três do mundo, depois vocês vêm falar comigo. Uma só no mundo, escolhe uma mais bonita que essa. E por que você quer namorar com Mota? Eu não quero. Você falou que em Las Vegas tem mulher mais bonita? Falou que chegou de lá. Mulher bonita, mas você fez uma farra incrível lá. Ó, o Gaúcho, ele gosta de três coisas, ó. Aqui, churrasco, chimarrão e macho, Domingo. Três coisas que o Galo chamou. Churrasco, chimarrão e macho. Foram aí as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Também Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de 690. Venha hoje dirigir o seu. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Outback, no Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. Tem torcida Peugeot Estádio 97. Quem entrar no ar e disser quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, ganha vaga pra assistir Corinthians e Curitiba, sábado, 9 da noite, no Itaquerão, tá bom? E falar em Peugeot, também quem entrar no ar e disser eu quero ver a Peugeot no Salão do Automóvel, concorre no final do programa ao ingresso pro Salão do Automóvel com direito aí na área VIP da Peugeot. E sortearemos dois ingressos, mas tem que dizer, eu quero ver a Peugeot no Salão do Automóvel, tá bom? Ligue, participe, estamos aqui para ouvir. E ô Benjinha, deixa eu chamar o narigudo aqui. Você precisa falar do Grupo Esser, né, cara? Por favor. Ô Benjinha, você sabe o que é Hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. No Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações? Ligue 5546-0439, 5546-0439 ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Legal, vamos ao primeiro ouvinte no 3284-7097. E daqui a pouco, olha, dizem, daqui a pouco que o Mano vai cantar o hino do Corinthians com o croquete na boca. Daqui a pouquinho. Não, fale daqui por daqui você. A pouco vai ser forte uma revelação no meu programa. Daqui a pouco. Eu não obrigado ao pessoal que trouxe salgados, é muito bom. Aliás, foi muito bom. Foi o Bruno, o Eric e o Luan. Que o Luan adorou teu kibe. Tipo, nunca comeu um kibe igual, não, gostou pra cacete. O Portuga amou teu croquete. O croquete adoro. Mas não tem que agradecer não, porque trouxe muito pouco. E caraca, alô, tem duas bandeiras, velho. Já vai acabar. Já. Alô? Tá na linha aí. Alô, Dodô? Telefone, né? Eu vi lá. Quem fala? É o Mikael, Dodô. Mikael. Schumacher. Schumacher, hein, Dodô? Tá na mesma? Ah, tá. Tá, mas o médico... Parece que tá muito ruim. O médico que cuida dele disse que o progresso é lento e que daqui a 3 anos, lentamente, ele pode chegar num patamar melhor do que o atual. É, mas não vai ser... Em 3 anos. Mas vai ser aquele patamar bem ruim. Perto do que era ele, é isso que eu quero dizer. Mas, gente, não tem jeito. Mas temos que ver do ponto de vista da família. É, né? Tá vivo. Exato. Às vezes é complicado esse negócio de estar vivo e motinha. Eu sei. É muito de ponto de vista de cada um, né? Porque o Schumacher era um cara muito ativo. É um cara que gostava de esportes mais radicais, vamos dizer assim, né? Então, aquele cara que quando para tudo. Na cabeça hoje, daquele cara deve estar uma loucura. Viu, fedido? Né? E hoje, esse que é o problema, e hoje 30 de outubro, é um dia que tem duas datas especiais para o esporte, né? Hoje faz 40 anos daquela luta que foi espetacular. Rumble in the Jungle, o Muhammad Ali contra o George Foreman. E hoje, Dodô, você que gosta, faz 20 anos do primeiro título do Ayrton Senna. É hoje? Do primeiro de 1980. E aniversário de Diego Maradona. Ninguém mais, ninguém menos que Diego. 54 anos hoje. Aniversário do meu amigo Marcos Santana também. Gênio, do meu amigo Sérgio Erlichmann também. E convenhamos também, o George Foreman, ele se destacou muito mais vendendo panela do que lutando. O grilo dele era bom pra caramba. O pior que não, mas ele... Ah, não, mas ele foi um baita lutador. Não chega nem perto do Muhammad Ali nem do Mike Tyson. Não dá pra comparar. Foi um baita lutador. Pera. Não, pera. Foi um baita lutador. 30 anos. Você tá falando isso sério? Não, tá falando sério. Que box você entende, né? Não. Peraí. Entende o quê? Comentou o quê? Esse almofadinho aí. Você tá falando sério isso? Pode falar uma bobagem dessa, que George Foreman não foi nada. Não tô falando que não foi nada. Não, você não ouviu. Foi mais lutador que George Foreman? Aonde? Você não ouviu o que eu falei. Eu falei, o George Foreman se destacou... O Holyfield foi mais lutador que o Foreman? Peraí, calma aí, você não viu o que eu falei. Eu falei o seguinte, eu falei... Calma, gente, calma, você nasceu quarta-feira passada. O que eu disse foi o seguinte, falei, o George Foreman se destacou muito mais vendendo churrasqueira e panela do que lutando. Olha, um jumento igual você, só conhece ele... E é fato, ele foi melhor do que Muhammad Ali? Não, mas você foi melhor. Responda. Não foi melhor. É a mesma coisa... Ele foi melhor que Mike Tyson? Peraí, é a mesma coisa que você perguntar se o Zidane foi melhor que o Pelé. O Muhammad Ali é o Pelé do boxe. Ah, vai, convenhamos também. O George Foreman era o Maguila com a vida. Você tá louco? Ele ganhou do Maguila com 40 e poucos jogos. Foi lutar com o Foreman, tomei uma porrada, fiquei também. Lutei com o Foreman. George Foreman é um monstro. Vai pro 20, o mano é louco, velho. Vai pro 20. É que o mano comia no grill. Ô, Mikael. Opa. Vamos lá, qual o nome completo? Mikael Brito Silva. Brito Silva. E quantos anos você tem? 2.5 RG. RG número 2 hoje. 2.5 RG. 2.5 hoje. É. Tô pensando aqui, velho. Um salgadinho aqui, ó. Pensa bem. Já você tá pensando? Um croquete na boca, RG. Se o peixe perder pro Cruzeiro, vai ser difícil. Sabe? Por quê? Por quê, RG? Porque eu fiz uma aposta. Como é que é? E aí, se eu perder, Mika, você que apostou. Mika, todo mundo. Mika, todo mundo. Não vai dar certo. É embaçado, velho. Você é bom. Posso falar, o RG, quando você menos espera, ele tirou o coelho da cartola. Todos aplaudiram, o RG de pé. Quando eu digo aqui que o RG é o melhor, muito, mas manos dos do palhaço. Mas vocês estão brincadeira. Será que o Zé tá ouvindo? Não vai na minha. Existe uma diferença. Qual? Né? Se é pra aplaudir, a gente aplaude. Se é pra vaiar, a gente vaia. É. Não somos cachorros condicionados, que é só ele falar e todo mundo... Ninguém é amestrado. Ninguém é verdade. Não. Tô, Vieira, pega um biscroque. Não é pra mim não, trouxa. Ô, Mikael. Opa. Não fala assim do meu... Não, mas é porque... E também tem muitas vezes, RG. O dono ficou bravo aqui, ó. Tem muitas vezes assim, também, não. Que quando você faz as tiradinhas dos nomes aí, tem nego que não entende. É tão inteligente que nego não entende. Tem o que é o Fafa. É lógico. Aí fica quieto. É o Fafa. Aí fica quieto, porque o RG é sensacional. O Zé tá ouvindo, RG? Eu espero que esteja. Mas você, RG... Já tá andando agora. Você, RG, precisa fazer o Proratec. Se você fizer o Proratec de piada, você vai ficar bom depois da sua idade avançada. Qual a nota do palhaço? A nota do palhaço. Contador de piada. O palhaço é nota 5. Pra quem não sabe, 5-6. Palhaço. Palhacinho. Personagem do programa de manhã na energia. Programa do palhaço. Das 10 às 12. Porque vocês têm aquele cara que só ouve a energia na hora. Não conhece os outros programas. Não sabe. Ah, é verdade. Deveria conhecer, porque a energia na véia de manhã, o palhaço, muita coisa legal. Sim, muita coisa legal. O palhaço, quando ele tá bem, ele chega bem. Ele chega no nota 7. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só. Tá bem. Partindo do princípio. Atendia que tá em nota 2, 3, 2. Partindo do princípio que o RG é Pelé. Não, Pelé. Não dá pra comparar, É quem? O RG é Pelé. Então, o palhaço e o RG, jogador. Se o RG é 10, Pelé, o palhaço no bom dia dele é 7. Não, mas qual o jogador? Maradona. No bom dia dele. Maradona. Que é pra gerar discussão de quem é melhor. Maradona. Maradona e o RG é o Pelé. E o palhaço? O palhaço. Valdívia. O palhaço. Segue o jogo, sem falatório. É o Galeano. O Galeano? Ô, velho, qual que é o bairro aí? É, Parque das Paineiras, ô, Benja. Parque do quê? Da onde? Das Paineiras. Palmeiras? Das Saideiras? Ué, tem 10 caras falando ao mesmo tempo aqui, não dá pra entender. Só um minuto. Não, só um minuto, eu não consigo entender, gente. Por tudo. Palmeiras? Parque do quê? Palmeiras? Paineiras. Paineiras. Paineiras não é aquele clube ali? No Morumbi. No estádio do São Paulo. Não, senhor. Paineiras forma casal com Maineira. Olha, se é o Paineiras. O RG tá matando a pau, velho. Se é o Paineiras que eu conheço, é ali na Zona Leste, perto da Águia de Aia. É isso aí. É nóis. Pô, não tem a Sociedade Esportiva Paineiras? Não! Sociedade Esportiva Paineiras! Palmeiras, ô, Ceará! Tem um clube chamado Paineiras ali no Morumbi, Ceará. Vai cair esse time aí. Não, Paineiras lá é clube, não cai. Vai lá na coxinha do Paineiras. Meu time. Clube de coxinha. Zona Leste, né? Corinthians. Corinthians, mano. Só vem no Nacional, que o bagulho é louco, mano. É o quê? O hino nacional. Cadê o hino nacional aí? Que hino nacional? É nóis, mão no peito aí todo mundo, mano. Jurando a bandeira aí, mano. O Corinthians deve chegar na... É irmão do Bar? Não gagueja não. Não gagueja não. Corinthians. Amigão, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Bora, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, ao lado da solteira lá. Olha lá, olha lá, vai pegar a Margarete, mano. Tá querendo, vai dar ideia na Margarete. Os caras estão indo mais na torcida pela guria do que pelo time, velho. O cara quer a Margarete, parceiro. Menos uma pessoa que não vai sozinho. Ô, amigão, então você tem que estar aqui na Paulista, 1439, sábado às 7 da noite, tá bom? Fechou, mano. Pra ver o show. O show do Coringão, que o bagulho é louco, mano. Precisa ganhar sábado, hein, velho? É a final, né? Porque se não ganhar, Deus Libertadores. Só tem um Grêmio difícil em casa depois, né? O próximo jogo em casa. Ah, Grêmio em casa. Então, o Corinthians agora ele tem 7 finais, não é só contra o Coritiba, né? Não, velho. O Corinthians ele tem a obrigação agora de ganhar pelo menos 6 jogos desses 7 que restam. Pra tentar minimizar aquele fiasco. Sete, 6 do 7. Pra tentar minimizar aquele fiasco da Copa do Brasil. Mas nem você mesmo acredita nisso. Lógico que acredito. Como não? É. Óbvio, 6 do 7, pega um monte, pega um monte de filhão aí no Campeonato Brasileiro, vai ter que passar o trabalho. Fala os jogos, e os que jogam, e os que estão aí? Manda os jogos, em algum momento no campeonato, eu não sei, não sei. Aí é uma pergunta, não é uma brincadeira. Mas em algum momento no campeonato houve uma sequência de 7 partidas onde o Corinthians ganhou 6? Acho que nenhum clube fez isso. Mas nem o Cruzeiro, acho que fez. Acho que nenhum clube fez isso. Mas em 98 teve. Em 98 ou 99. Em 98 deve ter tido. O Corinthians, não. O Corinthians aí. Foi o Corinthians, eu acho. Se não me engano, 7 ou 8 primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro de 98 ou 99. Não, não. Mas não teve agora. O Corinthians também ganhou. O São Paulo também fez isso. O Corinthians conseguiu engatar nesse campeonato 3 vitórias consecutivas. Imagina 2011. Qual foi o ano que o Corinthians foi campeão? São Paulo teve. Brasileiro. É, 2008, eu acho que o São Paulo conseguiu. Último ano que o Corinthians foi campeão, ele passou um turno, 10 partidas agora? Ganhando. Não, quando o Grêmio tava na frente e o São Paulo buscou o Grêmio em 2008, acho que o São Paulo ficou 7 ou 8. 7 ou 8 sem perder, nesse ganhando. Nesse campeonato, alguém conseguiu, será? Nem o Cruzeiro, eu acho. Acho... Oito direto, seguinte. Acho que não. Ó, o Corinthians ele vai pegar o Curitiba agora. Quantos pontos, mano? Cocô. Ah, tem que enfiar o ferro, velho. Certo. Tem 3. Que enfiar, tem, mas você tem confiança. Depois pega o Santos em casa. Quantos? Mais 3. Como assim mais 3? Mais 3, o time do Santos, Dependendo da situação que o Santos tiver na Copa do Brasil. O Santos vai estar focado na Copa do Brasil. Na minha opinião, o Santos passa contra o Cruzeiro e faz a final contra o Flamengo. E até acho que tem que poupar contra o Inter e contra o Corinthians. Ó, Bahia lá, mais 3. Soma aí 9. Depois aí o Corinthians ele sai pra jogar contra o Goiás. 12. Como assim 12, velho? 12, é um salão. Vai ganhar o campeonato. Mas até onde ele vai? Depois aqui, ó. O Grêmio aqui. Grêmio aqui, o Corinthians leva a sorte. 15. Acho que é, velho. É freguês, mano. Olha o Bar rindo aqui sozinho, ó. Mas é verdade. O bobo do Bar tá rindo aqui. Aí, ó, vai pegar o Fluminense que vai estar brigando pelo G4 no Rio. Perde. 18. Perde. Não, é empata. Vai pra 16. Você deu um empatezinho no meio. E depois você acha que o Criciúma em casa. Aí perde. Aí perde, mano. Aí perde. 16 pontos. O Corinthians hoje também com o gato. Ele tem 53, tá? Vai pra 69. Vai pra 69. Vai fazer 69. 69 é Libertadores. Libertadores. O Cruzeiro tá com 61 hoje. É sim. 69 pega Libertadores. Pega sim. O que é 69, RG? Não entende nada de sexo mesmo. Não, mas vai pegar. Você não acha que o Corinthians vai pegar Libertadores, amigão? Você tá meio descrente desse time aí? Tem que ganhar domingo, se não ganhar final de semana, sábado, se não ganhar final de semana, acho que perde. Não, mas fazendo uma projeção já, mesmo que o Corinthians ganhe esse final de semana, eu acho que ainda tem mais 6 jogos aí, o Corinthians ele não pode ganhar esse e perder o restante. Se você tivesse que fazer uma projeção, você acha que pega? É o Marco, né, pra buscar o Libertadores, mas eu acho que leva, sim. Ah, não acho que esse jogo seja o Marco, não. O Cruzeiro chega na final, inclusive, vai ser campeão da Copa do Brasil, vai abrir outra vaga, né? Ou se o Corinthians perde no fim de semana, pode ser ultrapassado pelo Fluminense e o Grêmio, né? Não, mas eu não vejo esse jogo diante do Curitiba como um marco, não, cara. É obrigação. Uma coisa você falar, vai pegar, por exemplo, um clássico, vai, o Palmeiras, o São Paulo, e tem que ganhar pra poder entrar no G4. Aí é diferente. Não, Curitiba é 3 pontos computados no momento. Tem o Guerreiro, aí você fica nessa, né? Ó, isso aqui, velho, o Curitiba é a tabuada do 2, velho. Tem que saber, mano. Ó, isso aqui não é mérito pra ninguém. Não é possível que não passe pelo Curitiba. Mano, nem o Curitiba acredita que vai ter sucesso aqui. Ele vai tentar, claro, mas no planejamento da comissão técnica. Ó, eu ouvi o técnico do Curitiba falando que tava pensando até em dar WO pra perder só de 3. Parece que eles ligaram pro Figueirense e perguntaram como faz. possível. Não, porque eles têm uma rixa ali. Ah, é? A região sul do Brasil não, ali é tem Paraná, uma rixa. Paraná, um é Santa Catarina, o outro. O Curitiba só tem o Alex. Faz parte de que região? É norte ou gênero? Não, mas não são rivais, né? Eu acho que são, região sul. Gente, mas vocês repararam? A gente fala assim, ah, é o Curitiba. É verdade, o Corinthians é favorito. Comprar o 18º do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Mas desesperado, né, mano? Vão ver quantos resultados que eram óbvios no campeonato e que surpreenderam. É, não. Isso vai é, ver. Isso São Paulo aqui, empatou o Curitiba no Pacaembu. Mas isso é dentro, isso é dentro da, do papel e do microfone. Claro que lá dentro se marca todo. Mas RG, essa é a hora de separar o homem dos meninos, velho. Tá certo? Quem falou essa frase? Mandela? É, o Mandela falou. Mandela falou o quê? As vésperas da guerra. Mas então, mas Mandela falou essa também. Mas contra o Galo já deu pra ver que é tudo menino, né? Depende, ali pode ser. Não, mas ali pode ter sido uma resposta. Isso é verdade. Não, mas é fato. É, diante daquelas circunstâncias ali que o Corinthians tinha vencido aqui por 2-0. Abriu 1-0 lá. Saiu de campo falando que tem nego que não pode jogar lá? Tem. Foi. É. Foi. Mas inclusive isso daí foi uma indireta aí pra três jogadores, na minha opinião. É verdade, uma indireta aí pro Felipe. Pro Guilherme. Pro outro lá, o Guilherme Andrade e pro Luciano. O pau quebrou no vestiário, mano, aquela noite? Dizem que o Cássio foi pra cima do Luciano ali no final da partida. Pra segurar o Cássio é bicho ruim, mano. Imagina o Cássio partindo pra cima do Luciano. Você não defendeu o Luciano? O Luciano tá dando. Domênio, não sei quem me dá mais trabalho. Se é Zilu ou se o Luciano. A Zilu só te ferra, hein? A Zilu é sem pau todo dia, é uma conversa, eu tô perdendo a voz. É todo mundo. Voltando ao papo aqui, o mano tem razão, viu, gente? Pelo amor de Deus. Só um minuto. Como você disse, só um minuto. Se você tem que projetar ponto para você chegar numa... Como Libertadores, você sair de um rebaixamento, só um minuto. Você tem que pôr ponto em cima Três do pontos Curitiba, contra o Curitiba. Você tem que ter ponto em cima do Criciúma, que vai jogar em casa. Esporte em casa. É aqueles times que você fala assim, aqui tem que cravar, gente. Aí você fala assim, ah, não. E o que ganhar dos outros que é mais difícil é lucro. Pera lá, hein? Não vai, se não vai pontuar contra o Curitiba, Domênico, futebol ele é jogado. Eu entendo, RG, eu entendo. Às vezes acontece, a zebra. Domênico, a gente sabe que é assim. É, então, mas só que se você pegar o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, aí deixa de ser. É só isso. Não, mas não tô dizendo isso, eu tô falando que quando você computa pontos, você tem que computar. E o time lá também tá computando esses pontos. Mas... E o Curitiba, o Palmeiras, por exemplo, ele pegou uma sequência muito difícil. E eu falei aqui, se conseguir pontos aqui, é legal e é provável que escape do rebaixamento. Era Grêmio, era Santos, Cruzeiro e Corinthians. O Palmeiras conseguiu 3, 4, 5 pontos, cara. É. 5 pontos, coisa que no primeiro turno não conseguiu nenhum. Perdeu tudo. Conseguiu um empate contra o Grêmio. Então, assim, amigo. Ali você não pode computar, mas se vier pontos, beleza. Agora, esse, por exemplo, Portugal, aquele jogo lá, Palmeiras vitória em casa, tem que computar, porra. Se não computar, o que acontece? Vai computar onde? Caiu. Ô, Mikael. Opa. Ano que vem aí, possivelmente, o Mano Menezes não será mais o técnico do Corinthians. Se você fosse o Mikael Gobi, mano, quem que você traria pra comandar o Coringão? Vanderlei Luxemburgo. Difícil, né? Mas eu traria, se desse pra trazer, o Cuca. Mas como vai estar muito caro, acho que provavelmente o Vanderlei Luxemburgo que vai estar vindo no mercado, né? Acho que ele não fecha com o Flamengo. A gente vem fazer o trabalho. Você acha que ele é mais barato que o Cuca? Não, a gente vem. O Corinthians é um bom time, a gente trabalha direitinho. Mano, eu coloco pra jogar pra frente, viu? Não. Eu ganho título pra vocês. Não confio no Cuca, não. Mas o negócio é o seguinte. O Silvinho, ele possivelmente será aí o técnico interino do Corinthians aí até o Corinthians conseguir trazer um treinador em fevereiro quando anunciam o próximo presidente. Numa dessas, se o Silvinho vai bem, cara, não é uma boa apostar no cara, não? Um nome novo, um cara que já tem experiência na Europa, um cara que fala 8, 9 línguas. Você não acha? É, experiência no futebol ele até tem, mas como treinador ele ainda não foi testado, né? E o Paulista ele pode até ir bem, mas se começar a ir mal no Brasileiro ou a Libertadores, se tiver a Libertadores ano que vem, ele vai tomar muita pressão e vai acabar caindo cedo. Eu vou te falar, vai dar pra saber quem é o treinador do Corinthians, gente. É impossível. Vai dar pra saber, porque a eleição... Por quê? E a eleição do Corinthians é em fevereiro, certo? Se chegar dezembro, que é onde a maioria dos treinadores já acertam os clubes, né? Ou começo de janeiro, e você vê, por exemplo, vamos supor, Luxemburgo tem um acordo verbal com o Flamengo. Aí vamos supor, olha, Luxemburgo não resolveu não ficar. Aí você fala, epa! Aí você vê, aí, ou, olha, o Tite não acertou com ninguém. Aí você fala, você vai saber quem é. Porque não vai fugir muito disso, né? Você tem aí três treinadores, pelo que falo aí, são os nomes mais cotados no Corinthians. A não ser que apareça alguma surpresa. Por exemplo, dizem que tem pessoas lá dentro do Morumbi que falam que o Aidar não quer o Muricy no que vem. Se for verdade isso, Pode ter um Muricy disponível no mercado. Mas o Muricy treinaria o Corinthians? Lógico que treinaria. Treinou o Palmeiras, treinou o Santos. Se pagar... Tá certo? Lógico que treinaria, meu. Tem que parar com essa bobagem. Aí, o Muricy fala do Corinthians, né? Aí, acende farol. Por exemplo, o Inter. Por exemplo, o Inter. Vamos supor, o Inter não classifica entre os quatro, o Inter não quer mais o Abelão. Porque lá no Sul também, comenta muito que o Inter quer o Tite. É. Aí você vai ter um Abelão disponível. Não, cara, não vai ser muito difícil de saber, não. Acho que acabando o campeonato até o final do ano, você já define, ou primeira semana de janeiro, onde vai estar cada um. Vai ser o resto a um. E não sei, cara, eu compartilho aqui da ideia do Mano aqui. E o Silvinho, por que não apostar no Silvinho também? É, se ele for bem no começo do campeonato. O Silvinho é um cara inteligentíssimo, cara que nasceu no terrão do Corinthians, jogou no Barcelona, jogou no Chelsea. Sabe, um cara de uma visão de futebol bacana pra caramba. Ele tá mais ou menos... Ele vai pra lá pra fazer o quê? O mesmo espaço do Edu Gaspar, né, Benjamin? O porquê não? Desculpa, dá uma chance. Benjamin, mas não segura, velho. Porque aí parte pra mesma comparação que vocês fazem com o Rogério Ceni. Quer dizer, tira o Rogério Ceni e qualquer outro goleiro que você, que o São Paulo levar, vai sofrer pressão. Você tira um Tite, tira um Mano... E bota um Silvinho pra segurar a onda no Corinthians, velho. Você tirar uma... Deixa eu falar, hoje, a grande, cruel, hoje se você fizer uma enquete, uma grande parte do torcedor do Corinthians não gosta do trabalho do Mano Menezes. Então não tem responsabilidade nenhuma. Pode não gostar, mas... O que é essa história do Silvinho tá rolando? Que ele vai ser diretor? Vai ser o quê? Não, o Silvinho tá lá. O Silvinho, o Corinthians não vai ter treinador. Ele vai ser interino. Em dezembro, o contrato do Mano Menezes acaba... E vai ficar até esperar o... Vai ficar dois meses até a eleição. Eu só veria, uma condição do Silvinho ser técnico do Corinthians. É o Corinthians, a nova direção, admitir que em virtude de ter que pagar estádio, o cacete a quatro, não fará aqueles grandes investimentos em time. Por que não? Por que não sair um pouco da mesmice? Ô, Benjamin, eu não sou contra. Eu acho que tem que ser. Do Gobi ontem, foi perguntado ontem mesmo, eu tava ouvindo, ele falou que o Corinthians não vai ficar sem treinador, e não tem interino, não. O Corinthians vai ter treinador aí para uma possível pré-Libertadores ou para Libertadores já. A Libertadores começa em fevereiro. Ele garantiu que teria treinador. Então, só se ele vai acertar o treinador depois do... Ele falou que ele vai ver o negócio do Mano, não é certeza que fique o Mano, mas ele vai ver. Pode ser o Mano, pode ser outro. Mas vai ter um treinador. Ele disse que vai ter um treinador. Qual técnico assina por um mês ou dois ou três? É difícil, né? Mikael. Opa. Palpite, então. Qual o placar? Corinthians e Curitiba, jogo com torcida Peugeot. 2-0, até o Romero vai fazer gol. Até o Romero? É tão ruim que você fala até o Romero, né? Não sei ver. O Corinthians tá preparando uma homenagem bonita pro Romero. Pro Romero, Se ele fizer 5 gols, ele vai ganhar a placa de prata. Pega no pé do Romero. A expectativa é que até dezembro de 2017... Tão assim, tem camisa comemorativa? Vai ter camisa comemorativa. Não, a placa de prata que ele vai receber 5 gols. Até agora já faltam 4, hein? Né? Nesses 9 meses aí de Corinthians, ou 10 que ele tá, ou sei lá por aí... Já fez um. Pior que eu tenho que ir lá pedir desculpas pra ele. E eu falei que ele é bom pra caramba no meu programa. Pra caramba. Ai. Tio Shake. Ô, amigão, então um abraço pra você. Quer mandar abraço pra alguém? Posso fazer merchan, Sombra? Pode, claro, deve. HDI Seguros é de bate-pronto. Parabéns, ganhou uma bolsa térmica. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano. E eu quero ver a Peugeot no Salão do Automóvel. Parabéns, está concorrendo no final do programa a um ingresso da área VIP Peugeot, tá bom? Fique ligado, no final do programa você vai saber se você ganhou esse ingresso, tá? E o Benja ainda tem alguma coisa pra te falar. Ah, vou dar um presente pra esse cara. Vai dar um presente? Pô, os cara ficam aí ouvindo um monte de abobrinha do Mano, ele é corintiano. Abobrinha? Cara inteligente. Então, amigo, vou dar um presente pra você, viu? Opa, qual? Você conhece o Hello Food, né? Conheço. Então eu vou te falar, ó... Hello, falei pra vocês que esse cara é bom, esse cara aqui, esse ouvinte é bacana. Então, amigo, você que sabe que Hello Food é o jeito mais fácil de você pedir delivery no Brasil, porque é só você baixar grátis o aplicativo, colocar seu endereço e escolher entre milhares de restaurantes e pedir, certo? Falando isso, eu baixei ontem, sabe o que eu fiz, cara? Não. Tá saindo da rádio, pô, muito louco. Fiz o pedido pelo celular. Falando sério, cheguei em casa... Já tava lá. Não acredito. E quem pagou? Não, você faz online o pagamento. Ah, boa. Então, amigão, eu vou te dar um cupom de R$40 de desconto, válido para um pedido que você vai fazer acima de R$45. pelo Hello Food, tá certo? Ou opa, seja, se você, amigão, fizer um pedido de R$45, você só vai pagar R$5, hein? Beleza? Show, beija, valeu. Hello, é comida quase de graça, amigão. Mas, ó, o cupom só vale para pagamento online, tá bom? Então se liga aí, que, ó, deu fome? Dá um hello! Então ó, fica na linha aí que o bar vai falar com você para combinar que você ganhou esse cupom de R$40 no Hello Food, beleza, amigão? É mesmo? Hã? Beleza, valeu, beija, obrigado, hein? É nóis, então fica na linha aí. O bar vai falar com você, hello! Beleza, abraço, tchau. Braca fumiguete. Esse é o último disco do Michael Jackson? Não, esse é o disco do Planeta Diário e da Caceta Popular. Putz, era bom demais. Hein? Caceta Popular e Planeta Diário. Eu tinha esse vinil. Pô, tinha? Tinha. Ah, esse é Mãe é Mãe, Vaca é Vaca. Mãe é Mãe, Vaca é Vaca, ah, é verdade. Mãe. É a música disco, do Caceta e Planeta. Esse disco tinha uma música, era um reggae que eles faziam, que era assim, ó. Fio de tranda aqui é assim, imagino da Jamaica, e tudo é assim. Tudo que ele faz. Lembra essa música? Esse programa que não existiria nos dias de hoje, né? Infelizmente. Não teria como fazer. Ah, mas o Caceta, quando o Bussunda morreu. Acabou, né? Perdeu, né? Ah, o Bussunda era a alma daquele programa lá. Ele era. Tanto que onde tá o Caceta? Acabou, né? Acabou. Estão todos separados aí, fazendo um solo. O Bussunda era engraçado, hein? Só uma coisinha, acabou de confirmar agora, amistoso Flamengo e Orlando. Dia 28/1, no estádio Amazonas, estreia do Kaká. Então, pra quem tinha expectativa aí que o Kaká pudesse prorrogar o seu empréstimo, dificilmente não ia. Vai estrear na Arena Pantanal lá. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro, moto efeito de batida. Pá! Cara, mas isso aí é o Dodô do Pichote. Não, uma batida. Ué, mas quando bate, pá! O Domênio que imita uma freada, uma batida. Vai, Domênio. Vai, Domênio. Pá! Não. Uma batida de carro, Domênio. Pula, bate no quebra, não, mas é a brecada, Juninho. Ah, é a brecada. Tem que fazer o negócio de polícia, Domênio. Bom, aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Esse eu sei imitar. Você não vai discutir com ele só por causa disso, né? E nem precisa, sabe? Porque o Anderson Silva tem seguro HDI. Bom. É só vocês passarem no HDI bate pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na sua mão. São dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Eu fiz um levantamento dos resultados. A gente tava brincando, conversando, aliás, debatendo sobre a obrigação de ganhar sobre determinados times, né? Então, o Domênio falou, lógico, o grande vai pegar o pequeno. Lógico, recebe paulada. Tem que computar, né? Tem que computar ali, né? 14 resultados durante, até agora, no Campeonato Brasileiro. Foram tropeços de grandes contra pequenos jogando em casa. Em total de quantos jogos? Olha, Domênico, estamos em quais rodadas? São, olha, cada rodada tem 10 jogos. Né? É, deve ter. Okay. Se nós temos aí 31 rodadas, são 310 jogos. 14 significa 4%? É, porque 10% seriam 31, né? 15, 5% seriam 15,5%. É quase 5%. Quase 5%. Eu não sei, então, mas 95% de agora. Ganhar. Eu acho que o Santos. Eu não tô errado. O Santos deve ter perdido de 15 a 20 pontos para o time pequeno. Quase 5% de todos os jogos. Agora, pegar todos os jogos só de grandes recebendo pequenos. Tá diminuindo. Aí diminui. Aí a percentual aumenta. Aí o percentual não é mais 5%. Deve ser, sei lá, 20%. Não sei. Ah, deve ser. Agora, mas se for 20%, já é um negócio, você fala, olha. E aí, o que é? Mas lê aí alguns resultados. Mas no geral é cruel. Não, tem alguns resultados. Tem São Paulo. São Paulo, por exemplo, contra o Chapecoense perdeu aqui. Foi um tropeço. Corinthians e Figueirense tropeço. É, mas acontece. Santos perdeu pra quem? Que é pra chorar, RG, em casa? Aqui agora, por exemplo, tem o Corinthians perdendo pro Figueirense. Empatou com o Bahia. Tem também. Empatou aqui com o Bahia. Empatou com o Sport. Nós empatamos com o Bahia em casa. Olha aí, Corinthians e Figueirense, deixa eu ver aqui mais. Aqui eu não computei, por exemplo, o Atlético Paranaense, nem coloquei o Atlético. Quando o Atlético, por exemplo, empatou com a Chapecoense em casa. São Paulo perdeu pro Cristiano. Mas eu não considerei o Atlético Paranaense no rol dos grandes. Também não botei o Botafogo no rol dos grandes. Por quê? Porque não dá, né? Na história. Tudo bem, mas é grande. Por exemplo, você tem. Você sabe, Domênio, deixa eu explicar. Botafogo é grande, tá? O Flamengo também. Só que quando você vai ter um jogo do Flamengo em casa e um jogo do Botafogo em casa, a torcida do Flamengo faz uma diferença que a torcida do Botafogo não faz mais há muito tempo, entendeu? Ela nem comparece. O Botafogo no mata-mata contra o Santos não conseguiu por 20 mil, Domênico. Tudo bem, gente, mas é um time grande. Vocês não podem desrespeitar. No mata-mata, os caras conseguindo por 20 mil pessoas. Ele pode ter se apequenado ao passar com jogadores, mas o time é grande. Pô, vocês estão loucos. Domênico, existe esse time grande? Não. Não tem. Existe. Desculpa, não tem. Hã? Eu acho que não tem. O Atlético tava assim e subiu. Então, acho que mas nunca foi pequeno. Não existe. Num determinado momento, esses times grandes, se vier alguém com dinheiro ou caras que pra faça investir, a coisa certa... Dá uma reviravolta, né? O Atlético Mineiro era um time que você era taxado aqui no programa de time pequeno. Ele ganhou a Libertadores, voltou a ser grande, então. Não existe isso. Taxado não, mano, taxado. Eu posso dizer, eu acho que o Campeonato Brasileiro... Olha aqui, eu acho que o Campeonato Brasileiro, eu vou dizer a minha opinião, os times grandes que estão jogando o Campeonato Brasileiro ou que às vezes não estão, mas que são grandes. Por exemplo, o Vasco, que não tá lá, né? Os quatro do Rio... Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. São Paulo, os quatro aqui. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Aí você pega os dois lá do Sul, Inter e Grêmio. E Atlético e Cruzeiro. O resto, velho, de médio. Eu também concordo exatamente igual. Não tem mais time grande aí. Desculpa, Bahia pra mim não é grande, ele é médio. Vitória é médio. Mas tudo bem. Não adianta, Curitiba, Atlético, não é. A discussão ficou em cima do Botafogo. Não é por causa do Botafogo que a gente vai perder 20 minutos agora. Não é isso. É verdade. É que você não colocou. Deixa eu mandar um parabéns pro Marcos Alexandre em Bimbo. Faz aniversário. Ah, o Bimbo. Ah, Bimbão. O Bimbo, Conhece, moto? Adoro. O Bayer Leverkusen anunciou que vai participar de um torneio na Flórida com o Corinthians e o Fluminense. O Corinthians parece que tá processando o Bayer também, viu, Sombra? E o Colônia da Alemanha também. O Corinthians acho que faz a pré-temporada ano que vem em Orlando. Nossa, que beleza, hein? Mas o Corinthians parece que tá processando o Bayer Leverkusen por estar utilizando o símbolo do Corinthians no site sem pedir autorização. Mas eu li hoje. Eu li hoje na Folha do Corinthians. O Portugal, você cai em todas também. Eu li hoje que o Corinthians vai fazer essa pré-temporada lá. É estranho, né? Porque janeiro é alta temporada lá, né? Os hotéis devem estar lotados. É chato lá, ó. Mas tem tanto hotel, Benjo. Eu sei, mas não é uma época tranquila. É chato fazer pré-temporada lá. Pré-temporada não é pra você fazer. Não é pra você passear, ir na Disney. Não, mas é legal, velho. Foi um convite até, inclusive, do governo dos Estados Unidos pro Corinthians passar lá. É verdade, pô. Foi. É verdade, pro Corinthians dar um up no futebol. É verdade que você vai acompanhar a pré-temporada do Corinthians na Disney, mano? Pronto, no final da temporada da pré-temporada, falar que você ia Benjamin bicampeão do mundo. Você ia, Benjamin? Acompanhar a pré-temporada do Timão na Disney. Se o América do Rio for me convidar, eu também vou. O mano fala muita bobagem. Mas se o Goiás for e quiser me convidar com a chave da delegação, vou. O mano fala muita bobagem, mas você viu que saiu a pesquisa? A média do campeonato americano ultrapassou a média do campeonato brasileiro aí muito. A média da MLS tá maior do que o campeonato brasileiro. Não dá pra comparar. Tem mais gente. Paulo Nobre diz que gostaria e fará de tudo pra renovar com o Valdívia. Sua opinião? Tem que renovar. Não pode renovar nos moldes que se encontra hoje, né? Você acha que ele vai renovar ganhando menos? Eu acho que tem que tentar, né? Se o Valdir vai querer. Ele aceitaria a produtividade? Não sei, Portuga. Tem que tentar. Ele falou uma vez que aceitaria, mas sabe como é que é jogador de futebol. Se ao contrário, eu acreditaria. É oferta e procura, gente. O Valdir, se ele tiver uma proposta melhor na mão, o Palmeiras vier com esse papinho aí, vai falar, não, obrigado, até logo. Agora, se não tiver nada, vai aceitar. No Chile, fala que o Colo-Colo quer ele. Agora, se o Valdívia... Colo-Colo vai pagar o que o Palmeiras paga, Portugal. Se o Valdívia botar na cabeça o seguinte, essa minha segunda passagem pro Palmeiras, eu tô na dívida. Pô, eu quero dar a volta por cima. Se ele pensar assim, beleza. O cara pensa assim. Eu falei, se o cara pensar assim, aí outra história. Ai, ai, ai. O Valdívia tá fazendo uma diferença muito grande aí pro Palmeiras. Eu acho que... E ele bota na cabeça que tem que jogar desse jeitinho aí. Olha, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, desculpa. Não tem cara aí, meia hoje no Brasil, aí é torto a rodo, não. O D'Alessandro caiu muito. A impressão que dá, Domenico, se o Valdívia tá jogando assim, que é pra renovar o contrato. Sabe aquele sprint que o cara dá no final do contrato pra falar, opa, tô aqui, é nóis. É igual aluno no final do ano. Aí renova, vai lá e ó. Na recuperação o cara estuda. Na recuperação ele põe pra estudar. Mas é um risco que você corre. Ô, mano. Quê? Vamos falar da Paulo Arman? Vamos. Então vamos, fala. É vamos, a primeira coisa importante que você vai falar no programa hoje. Não, todas as coisas que eu falo são importantes. Eu de forma que você falou foi uma bobagem do tamanho do George Foreman. Nossa senhora. Qual bobagem? Só falei duas verdades a respeito dele. Que ele é mais famoso aí com a marca da churrasqueira que ele tem. e que ele é uma águila que fala inglês. Ele diz o RG que você nasceu quarta-feira passada. E de forma, você entrar aqui ninguém sabe quem é. Quando o assunto é ar-condicionado. Quando o assunto é ar-condicionado, fala Apolo Ar. O George Foreman não tá no merchan da Apolo Ar. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, George Foreman? Tem que falar com a Apolo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil, cara. Na Apolo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, Domênico Gato? Por quê? Porque existe um senhorzinho chamado Willis Carrier. Certo. Esse cara é um monstro, hein? Monstro. Esse cara aqui, ele é mais importante do que o cara que inventou a roda. Quem inventou a roda? Tem a menor ideia. Você não sabe, então. Willis Carrier, você sabe quem é. Eu quero dizer ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. E você tornando ama a Carrier. Ele. Amo Willis Carrier. Ele tornou a Carrier uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos, rapaz, de aquecimento, não é fácil, não. Ventilação e condicionamento de ar. Você é um monstro, Willis Carrier. E pra você entrar de vez nesse novo clima, amigo, um ouvinte do Estádio 97, Apolo Ar e a Carrier oferecem um highwall de 9.000 BTUs. Olha que presentaço, hein? Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Apolo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Apolo Ar-Condicionados, você entra no clima, Domênico Gato. Ah, entra. Ô, Sombra, só um segundinho aqui, ó, só pra esse... esse chimpanzé amestrado que nós temos na mesa aqui. Quem que é o chimpanzé amestrado? É humano, né? Essa é gay? Como é rádio? George Foreman. Ai, ai, ai. 81 lutas. 81? 76 vitórias. Quantos nocaute? Tá louco, mano. 68 por nocaute, apenas 5 derrotas a carreira inteira. Só bateu em bêbado. Não. Quando pegou o Muhammad Ali. É verdade, quando pegou o Muhammad Ali, tomou um pau. É a mesma coisa, o Popó. É lutador Popó? Pior do que Popó? Pega aí os dados do Popó. Pega aí, ô Mané. Pega no Wikipedia aí. Quem? Coloca lá. Popó boxeador. Os números do Popó são impressionantes. Você vai falar que é um baita muito. Lutador? Não é. Não é. O Mayweather falou, sobe de categoria que arranca tua cabeça. Ele falou, não quero. Mas não questiono, Jofo. Não tô questionando. Tô falando que o Muhammad Ali foi melhor que ele. Mas ninguém tá vendo. O Mike Tyson foi melhor que ele. Será que não? Mike Tyson foi um monstro, mas... Mike Tyson melhor que quem? Mas que foi forma. Sim. Foi sim, gente. Acho que por números ele foi. Foi um bom. Mas gente, o Jorge Foreman, ele tinha físico de caminhoneiro. Por números, o Mike Tyson foi... O Jorge Foreman, sobre ele, tinha físico de dono de borracharia, mano. Tyson lutou com forma. Também forma no final de carreira, mas... Não, ele sempre foi gordinho. Vou pegar as fotos aqui, ó. Aí, mano, vamos lá. Ele nunca teve o perfil. O Jorge Foreman foi lutar velho. Aí ele tava gordo e mesmo velho. No Popó, mano. Jamais parecia com o Mike Tyson. Mano, o George Foreman ganhou do Lennox Lewis, que era campeão do mundo, velho. É. Só que ele pegou o Tyson, aí não dava. Ele já tava com a idade já avançada, né? Mas não perdeu. Ele bateu numa guila. Mas perdeu pro Tyson. Mota. Apanhou bastante. Oi. Deu dó. Adriano. Informações do São Paulo, Mota. Eu ia falar do Adriano. Do Adriano? Fala, o Adriano viajou pra França, vai fazer o chute inicial de uma partida lá de um time, do Le Havre. É da série C ou B, né? Série B. Então, o mano tá louco aqui falando que ele é gordo. E eles estão talvez discutindo um contrato pro Adriano, mas o próprio presidente falou que achou difícil. Ele complicado, né? O Adriano. Mas ele falou que quer ir pra lá, eu vi o Adriano. Não, ele foi viajar agora, vai chutar e tal, mas ele quer ir lá. Só que eles querem. Benjamin. Que foi? Informação. O Adriano foi lá pra Paris, jogar pra França, jogar no time Lê, não sei o quê. Ele foi chutar lá. Não, aquele inicial, ele foi convidado pra dar um pontapé inicial. Eu falei. Dar um pontapé, né? Chutar o quê? Mas é que com o Adriano tudo é assim, ó. Chutar o quê? O Adriano nada mais leva a sério. Você leva alguma notícia séria do Adriano? Não, mas acho correto. Você leva a sério alguma notícia do Adriano? Não, mas tem que dar informação. Você leva a sério? Chutar a porra da notícia. Você leva a sério? RG, o cara foi lá chutar lá. O Sombra pediu a notícia do São Paulo. Fala, mano. Então, ele não tem informação, sabe? RG, então deixa eu perguntar um negócio. Há quem diga que o Denis, goleiro hoje reserva de São Paulo, tá tentando se aperfeiçoar na cobrança de faltas. Que o Denis tá treinando falta. Está dando risada. Ele não tem uma perna? Tem a chuteira, uma bola. Tem as duas. Tem as duas. Mas procede a informação lá que o Denis deu o DVD do Marley e eu pro Rogério? Eu não fiz isso, não. É verdade? Isso daí não sei. Fiquei sabendo dos bastidores. E a mulher do Denis, você que segue ela? O que ela vem escrevendo? Tudo que o... Hashtag aposenta logo. Tudo que o Denis tiver que fazer pra agregar, pra acrescentar a carreira dele é legal. Você acha que se ele se transformar num bom cobrador de faltas, isso pode ajudar muito na... Aí nós vamos cair na carreira dele dentro do São Paulo? Aí nós vamos cair na história do raio cair duas vezes no mesmo. Todo mundo duvidava no Santos, caiu. Vai que no São Paulo cai de novo. Eu acho perigoso isso aí, Sombra, porque aí sim ele tá escolhendo. Ele tá pedindo ser comparado. Não. Eu acho que sim, RG. Acho que não. Goleiro é goleiro, cara. O Rogério nasceu com o dom de bater falta, é coisa do Rogério. Agora, todo goleiro de São Paulo tem que ser batedor de falta. O Rogério nasceu com o dom? O Rogério treinou. Desenvolveu, mas, pô. Treinou muito. Agora todo goleiro de São Paulo então tem que ser batedor de falta. Eu acho que se o Denis for um cara. Ele tiver confiança. Inteligente. Se for um cara inteligente, ele tem plenas condições de ser um bom cobrador de falta. Eu acho, lógico que nunca joguei futebol. Não sou jogador de futebol, mas eu acho que às vezes saber cobrar uma falta não é só uma questão de talento, é uma questão também de saber usar a inteligência. E lá atrás, Oscar, até pra reposição de bola, pra lançamento. Oscar, quando o cara é goleiro, Oscar facilita. Monsanto, gente. O Oscar Monsanto falou uma frase: ele falou, eu sou fruto de treinamento. Acabava o treino, ele ficava lá não sei quantas mil cestas. Pergunta pro Zico aí, se era então, Zico, o que ele fazia também pra acertar a falta no ângulo? É que Marcelinho Carioca. O Zico colocava a camiseta ali na trave, no ângulo. O Zico fez isso agora, de calça jeans. O Zico fez isso outro dia de sapato e calça jeans. Ele botou uma camiseta no lado direito, uma camiseta do lado esquerdo. Eu acho que não tem nada a ver, cara. Ele vai imitar o Rogério. O Zico é impressionante. Quem batia falta na carreira antes de ser preso era o Bruno também. Batia pênalti falta bem. O São Paulo também vai fazer amistosos com o Orlando City. Vai fazer? Vai. Vai fazer dia 28 torneio, de janeiro e 6 de fevereiro. Um torneio em Manaus, não é? É, exatamente. Flamengo, então, São Paulo e... Tá marcada a estreia do Kaká, por favor. Mas o Flamengo ainda não confirmou, viu? Não, acabou de confirmar. Então só saiu agora, acabou porque tá aqui e não confirmou, não. Ah, não é? Porque acho que eles pediram passagem de avião e acho que ofereceram de ônibus. De Urubupungá, pássaro marrom. Tá louco, daqui até lá. O Flamengo vai de pássaro marrom até Manaus. Agora, esse torneio é quando? Janeiro. Fim de janeiro e fevereiro. Pra não começarem de novo com a historinha, né? Então o time tá cansado. Historinha. Ó, deixa eu falar um negócio. Lembra que começa o ano passado, né? Que dia começa o Paulista? Que dia é o jogo, meu? Acho que dia 28 de janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta. 6 de fevereiro. Que dia é o jogo? 28 de janeiro. Fevereiro. O seguinte, o jogador vem cansado das festas, Réveillon, se por onda. For até a final da Sul-Americana, se for, São Paulo ainda tem joga dia 14 de dezembro. Isso significa que se eles quiserem ter, então, que precisam ter os 30 dias de férias legítimos, o rolo. Vai até o dia 15 de janeiro. Isso. Um mês. Olha o rolo que vem aí. Aí vem a pré-temporada. Não vai até 15, porque dezembro não tem 31. 31. Sim. E quando começa o Paulista? Alguém lembra? 15 de fevereiro. Não. Fevereiro? Peraí, né? É melhor ganhar uma grana num torneio do que jogar o Paulista. Foi o time de Júnior pra jogar. Pelo amor de Deus. Vai jogar contra o Orlando. Mas será que pode colocar um time de Júnior pra disputar o Paulista? Pode, tá escrito. Claro que pode. Você põe o time e você escreve o cara. Só a Globo chegar e falar assim: não vou pagar. É, sabe o que eu tô falando. É, deve ter. Olha o dinheiro aqui. Deve ter o outro lado. Sabe que, pô, tá fogo do meu negócio. É. Pô, o negócio e era legal, fez né? muita falta. Sabe que faz falta? É legal, né, Sobre? O Domênio tava comigo fora do ar de um lance no jogo que eu tava. Você vai lembrar, o Mano não. Ah, o Sobre acho que lembra. Ah, o Mano nasceu semana não, passada. 1978, Sobre. O Moto começou em jogo em 2010, 2009, então já não tinha. Não, o Mano não lembra. Foi quando você começou a conseguir ingresso. Você lembra que você jogou Palmeiras Bumbi, e Corinthians? Clássico. Não, clássico. Você tava sentado do lado do teu time. Era divisão, fazia, era o teu era time, divisão, lembra? O teu time tomava o gol. Puta. Aí de um lado você aquele vê aquele silêncio lado e, lá e do outro aquela festa. Não, mas isso aí, pô, isso aí veio até 99 no Morumbi. Isso aí é recente, isso ainda foi. Ah, eu peguei louco, 2000. Peguei o final disso aí. Muito só legal. Ele. E o Benjamin tava naquele jogo, tava falando pra ele do Jorge Mendonça, né? Do jogo, dos dois o 2x0, você lembra desse jogo? Que o Jorge Mendonça fez dois gols de falta e parecia... Meu, foi dois gols idênticos. Parecia replay. E o Benjamin tava nesse jogo, cara. Jogo incrível. Quando você sentava na numerada ou na cativa... Que às vezes você dava um azar, filha da mãe, de ficar... ou, às vezes você ficava olhando pra tua torcida ou contra, né? É um exemplo legal desse jogo. Você olhava a tua torcida, velho. todo mundo sentado, não mexendo. Eu fiz uma pergunta pro Benjamin. Não, pega lá aquele jogo, lembra? O Corinthians e Santos. Aquele som e aquele silêncio. Não, mas ó, o Corinthians e Santos. Era muito legal. Calma aí, ó. Corinthians e Santos, aquele lá, o gol do Ricardinho, no último minuto. A torcida do Santos que tava cantando. Nossa. Ai. Tá chegando a hora. Aí cruzamento lá, o Marcelinho furou, o Ricardinho chegou batendo no canto lá, velho. Lá era legal pra caramba, velho. Tava no estádio, mano, esse dia. Eu perguntei pro Benjamin. Que loucura, né? Acabou tudo isso. Já era. E ele falou que foi. Vamos ver você, né? Vamos ver. Você acha que o Zico foi o maior batedor de falta que você viu? O Marcelinho não foi melhor que o Zico, Sombra? Ah, falou. Domênico, um dos maiores. Eu fui bom pra caramba. Mas você acha que teve algum? Não, eu fui melhor. Não, você é um brincalhão. Um dos maiores. Dizer que foi o maior. Ah, não sei. Puta, é difícil medir. Não, mas ele era. Mas não seria demérito compará-lo, por exemplo, até ao Marcelinho, entendeu? Mas você analisando os dois aí. Maradona batia falta pra cacete, velho. O Neto batia muito bem falta. Mas de longe. O Zico era impressionante. O Neto de longe. O Neto era porrada. Fui melhor mesmo. O Neto de longe batia muito bem. O Éder. Zenon, Ailton Lima, e o Dicá? E o Dicá? Não, mas então, mas o aproveitamento, Zicá, isso Zenon, que eu digo, o aproveitamento de falta do Zico era maior do que o Zico. O Zico pra mim foi melhor. Ah, não, eu peguei o final do tem Zico, gol. Mas o Zico foi mas bom. Mas o Marcelinho também, falta. Vou te falar. Gol, do que e o Marcelinho tem também. Espera, tem oito papos a paralelo. Gol de quem, Mota? Você tem gol? Você falou que tem gol. Eu falei convertido em gol, falta convertido em gol. Aproveitamento de Dicá e Zenon era tão bom quanto o do Zico. É, né? É. Não, vamos, eu queria saber, na opinião vamos, de vocês. É que eu não vi o Zico. O Pita, eu não vi o Zico jogar. Assim o Pita jogava bem, né? Pita batia bem, a falta pra caramba. Eu concordo com o mano. O Marcelinho Carioca foi monstro. Marcelinho Carioca batendo falta. Você que viu os dois. É. Você acha o quê? Entre Marcelinho e Zico? Não, dois ótimos cobradores, mano. Não... Mas quem você acha que é aí que foi mais forte? É que eu não vi o Zico. Ah, mano, puta cara. É que o Marcelinho eu vi e foi um monstro, cara. Não, mano. Não, foi, puta, foi. Cara. Não, é inegável. Mas o Neto batia falta pra caramba, não, mano, falando sério agora. Mas de longe. É. Sabe que era, não batia falta mesmo. Quando chega naquelas comparações que você fala, porra, meu, não dá pra enxergar, sei lá, eu não consigo enxergar um detalhe, pra dizer esse é melhor que aquele. Sabe qual é a são excelentes. Eu penso que a dificuldade entre comparar Zico e Marcelinho é que os dois têm uma técnica própria pra bater na incrível, bola. Né? Um efeito pra botar na bola é difícil. Uma falta pro time adversário quando tinha o Marcelinho, cara. Pô, era complicado. Você olhava e falava, puta, vem o Marcelo. E o Arce, Vieira? O Arce batia muito. Tem o Arce também. Ele fez muito gol no Grêmio. E o Maradona, Vieira, batendo falta? Esse é um monte. Maradona batendo falta. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre os batedores de falta, porque quando falta dinheiro, o assunto é BV. Olha só, amigão, você já conhece o Credit Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV! Bons negócios pra você. É BV, bons negócios pra você, Narigudo. Vamos aos ouvintes. 3284-7097, oferecimento de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça! Também Glasser, o nome construído com história. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha as Drubal tocando aí, Dodô. É, rapaz. Oi? Alô? Pera aí, tá ouvinte agora. Ouvinte. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Ronaldo Delira Sobral. E é um, Delira. Ele é um ouvinte educado. Tudo bem? Boa noite. Ô, velhinho, quantos anos, hein? É, 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico. Não, eu quero meu pai, senhor Cristo. E aí, em 3.3, hein? Não, falei com o Nene. Hoje? Falou já? Falei com o Nene, tudo certo. Ah, tá indo? Vai estrear na primeira divisão no estádio. Ah, então tá bom. Você falou, tá falando. LG 3.3 é legal? Hoje? Se é legal, eu não sei, mas eu tô vendo a bandeja aqui, velho. Bandeja? Tá louco vocês, hein? O que aconteceu? Não sobrou quase nada, velho, das salgadinhos aí. Não sobrou bala. Não sobrou quase nada. Ah, sensacional! Ah, mas como olha, eu vou dizer, é muito bom. Tá vendo só? Eu tenho uma também. Ah, sobrou da escada, quase nada. Eu posso contar uma? Ah, lá vai você, O estádio do Palmeiras lotado na estreia. Aí o Palmeiras faz um gol. Sabe o que vai acontecer? A torcida delira. Aí você começa a ganhar o ingresso. Vai começar a ganhar o ingresso. Desculpa, Sérgio. Você tá muito puxa-saco. Não, desculpa, eu preciso do ingresso. É no Hopi Hali, pode usar todos os brinquedos, de manhã até de noite. Agora você vai puxar o saco do Sombra também. O Sombra falou que eu vou. Vai correr atrás do Zé. Você tá dependendo do combinado nosso aqui. Você vai tocar na festa? Não sei, o Sombra é quem manda aí. Mas você não vai tocar, não? É ele que manda, o Sombra que sabe aí. Amanhã que a gente vai saber. Amanhã define, né? Exatamente. Então tá bom. Ô, velho. A rádio não é dele, ele falou. Não, mas se ele quiser, se a rádio fosse minha, eu diria agora. Ele diria, você não vai. Esta rádio não é minha. O Sombra que sabe, rapaz. Ô, velho, aí, qual que é o bairro aí? Eu sou de Itaquaquecetuba. Aí é nóis. Itaquá não é um bairro, Itaquá, não é Itaquá. É Vila São Carlos, Itaquá. Aí é nóis. São Carlos é Itaquá. Não, onde vai ter o cemitério do Corinthians. Isso. Vai lá. E o time aí, brother? Quem que é isso aí? Ô, produção, olha lá, produção. E aí, Domênico, olha os caras aí. Olha os caras aí. Que é isso? Ô, chupa Mano Gnu. Mano Gnu fazia tempo que eu não via. Mano Gnu. Não tem problema nenhum. Traz a irmã dos senhores aí. Mas ninguém ouviu, ninguém falou nada pro juiz. Aí, Domênico. 15 anos sem tirar a camisa de força. Então toma um cartão amarelo pra você aí. Ia ser vermelho. Te catar, trouxa. Mas eu acho que o cemitério do Corinthians poderia ser do lado do estádio, ia ser muito mais legal. Você vai querer ser enterrado lá no cemitério também, amigão? Da hora. Quando eu não, porque eu sou agente funerário, né? Então eu trabalho no cemitério particular, então já tenho... Você é agente funerário? Sou agente funerário tanatoplaxista. Então você quer que te diga real? Ele tem esquema, gente. Ele tem esquema, ele tem mais desconto. Você tem desconto pra morrer? Não é desconto pra morrer. Eu tenho um lugarzinho já reservado lá. E você quer que te enterre onde, velho? Não. Ai, que gostoso. Eu tô brincando. Mas o que é? Mas o que é? Você é o quê? Eu tô esperando o cara. Pera, Vieira. Ai, não aguento, velho. Você que tá engendrado nos assuntos? Engendrado. É verdade que a Rita Cadillac pediu pra ser enterrada de bruços? Ou é mentira isso? Faz tempo. É verdade? Ela declarou. É verídico? É, porque ela considera o troféu dela. Né? É marketing. Ué. Mas o... Mas o marketing é pra ela ganhar durante... Apesar que você acredita em marketing após a vida, não acredita? Claro, após a morte. É claro que acredito. Mas que profissão que ele tem, mano, que ele falou? Que ele falou, eu sou... Anatoplaxista. Que significa isso? Anatoplaxista. Eu faço embalsamamento de corpo. Hoje em dia utiliza-se muito formol ainda? Não se utiliza formol puro, é um produto à base de formol que é aplicado no corpo. O formol puro mesmo, tem alguns lugares que usa, mas não é todos lugares que... A gente mesmo trabalha com produto à base, né? Uhum. Por exemplo, se o Domênico tivesse partido dessa pra melhor, como seria o processo de embalsamamento do Domênico? Tem duas formas de embalsamamento, tem via artéria femoral e tem via... Quando vem do ML, que já vem, o corpo já tá aberto, você... Fixa o corpo e aplica o formol. E tem pela artéria que você injeta na artéria. Não, mas o Domênico, ele não vai chegar aberto. Formol. Parar de sair. Entendeu? O Domênico não vai chegar aberto. Tiveram a oportunidade de. Ele fica ir durinho no IML, o corpo ou fica molinho? No IML? Já foi no IML? Já teve a escola. Até a porta. Rapaz, eu fui lá pra reconhecer um amigo novo. É mesmo? Não, é pesado pra diabo, né? Depende do ML que você vai. O ML leste de altura V de o ML oeste são os piores. Não, você pega aquele na frente das clínicas, que é o oeste aí. Sim. É, não, esse daí não. O cheiro oeste, de formol. É o central, o ML central que é o das clínicas. Na entrada, já vê aquela serrona lá em cima da... Eu fui reconhecer meu irmão. Você não gosta? Mas eu fui reconhecer meu irmão. Foi é um albergue. Assiste filme albergue. O cara corta o dedo. O sogro assiste filme albergue, só que não gosta de falar disso. Exatamente. Eu fui reconhecer meu irmão. Mas, por exemplo, ó, eu tenho um amigo que é legista também. Ele falou: com o passar do tempo, a gente nem sente mais o cheiro. A gente, sente mais nojo. Uma rotina, mano. Você não sente, eu mesmo tô tranquilo. Mas, ó, tem cara que tem legista, velho, que se precisar colocar a caixa de pizza em cima do corpo, o cara põe lá e continua comendo. Você vai já vendo, fez vai isso? Você já fez não, isso? Não, eu não faço isso, mas... Botou a caixa de pizza do lado. Não, eu termino de preparar um corpo, eu preparo, vou comer. E você conhece algum necrófilo, velho? Tem uns loucos, não tem? tem um maluco que é meio louco. Mas você já viu algumas minas que morreu e fala, pô, essa aqui era da hora, hein? Eu vou nem falar. Como assim? Que horror, gente. É, não, não. Mas depois meu, que faz que esse processo... Que horrível. Ué, fica molinho isso, corpo, fica tudo bem. Aí enxerga, né? Hã? Segue o jogo, sem falatório. Isso faz parte da vida, mano. Pô, podia ligar o Oscar Marone, então. É, pô, isso aí não. A gente pergunta também. Ah, mas é uma coisa legal, agora isso aí mexe com o corpo também, né? Mexe com o corpo também, é a mesma coisa. Corpo mexe com o corpo que tem movimentos prontos. Tem medinho da morte? Ô, Ronaldo. Mas peraí, quanto sai pra fazer o serviço aí? É, R$1.000. O ouvinte do Estádio 97 se ligar e falar, pô, meu parente morreu, você faz por 800? R$800 dá pra fazer. Boa, aí, ó. Tá certo. E teu time? Problema. Tá pra ser embalsamado ou não? Não, não, meu time tá indo aí, tá tendo uns lampejos de vez em quando. Sabe o hino do Corinthians, mano? É o Coringão. É nóis, é nóis. Pode enterrar. O Corinthians é imortal, velho. Vai morrer. A imortal só tem um, bacana. Ó, se a portuguesa aparecer aí, velho, você coloca bastante formol e põe cal, velho. É, pra... com certeza, já pra enterrar de vez. É, verdade. Mas, ô, amigão, o que tá acontecendo com o Corinthians, hein, meu? Saímos da Copa do Brasil, ontem era pra termos jogado, né, lá no Maracanã contra o Flamengo. E o Coringão, velho, ó, na boa, eu fiquei depressivo ontem. Ontem eu fiquei depressivo. Vendo aquela rodada lá da Copa do Brasil, velho, sabendo que o Corinthians deveria estar ali, por obrigação deveria estar lá, e não estava. O que tá acontecendo com esse time do Corinthians, cara? Não dá pra entender. Aquele jogo lá, cara, eu não tava nem assistindo. Eu tava trabalhando, preparando um corpo lá e... E sabendo 1-0. De repente, o cara chegou lá falando que tava 4-1, eu não acreditei, cara. Eu falei, não, é mentira. Mas o Corinthians não sei o que acontece, não. Tem hora que tá bem, quando você acha que vai, daqui a pouco cai. E contra time pequeno, principalmente, né? Que é time que era pra ganhar aí, decepcionou. Então, difícil. Ganhou dos grandes, tudinho. O único grande que aí que eu não falo que ganhou foi o Palmeiras e o São Paulo, porque aí já é freguesia. O Cruzeiro é freguês, o Atlético Mineiro era pra ter ganho na Copa do Brasil. Não sei o que aconteceu, não. É, mas porra, chupa, cara. Tá capengando. Chupa o teu nariz, velho. E tá atrás do meu time na tabela. Chupa. Casou, não, vai te dar uma dedada o dia que você estiver na frente dele lá, viu? Não, poxa, não vou pra lá. Não, é essa só. Mas, ô, amigão, e com relação já ao futuro do Corinthians, aí a gente pensando aí, possivelmente, o Campeonato Brasileiro, inclusive o Corinthians pega o Curitiba no final de semana, você vai na torcida Peugeot ou não? Opa, eu vou na torcida Peugeot, estádio 97. Boa, você tem que estar aqui na Paulista, 1439, no sábado, às 7 da noite, tá bom? Opa, tudo bem. Legal. Você vai, mano? Nesse jogo, se eu não for pra praia, eu vou. Porque faz tempo que você não vai lá na arena. Ah, você nem conhece a arena. Eu fui você nunca pisou lá no jogo do Corinthians. Você foi em quantos? Eu fui na estreia contra o Figueirense. E depois? Aí não fui mais. Mas pelo menos eu fui. Mas é tão mamão, meu. Vai, eu tenho lá mais que o dobro de vezes que você foi. Eu fui ver Brasil e Croácia. Eu também fui, mas não é Corinthians. Ah, você é Corinthians, o que vale. E você é pé frio, que você foi e o Corinthians perdeu. 100% gelado. É melhor você não ir mais. Você tem 100% negativo. De aproveitamento negativo. É. Negativo. É melhor estar lá do que não estar. Tá? Seu bocó. E pior que fica contando o jogo do Brasil, né? O Brasil. Que é o Brasil perto do Corinthians, rapaz? Só de brincadeira. É, eu acho que é a mesma coisa. Devia ter vergonha de falar isso. É a mesma coisa pra mim também. Pra mim é a mesma coisa. Falar já. E por falar pensa a mesma nada. Coisa, o Neymar, ele postou uma imagem aqui de uma menina aí, o pessoal tá repercutindo. Ah. Uma modelo e mandou um jatinho buscar a menina lá na Sérvia. Você acha que, ó. Ou não? Não sei, eu acho que ele é comprometido com a carreira, ele não tá preocupado. Ele tá focado, né? Ele tá focado na carreira. Tá. No próximo jogo contra o Osasuna. Um amigão aqui mandou um recado que foi bem legal mesmo. Eu esqueci o nome do cara aqui, mano. O Neymar, ó, ele perdeu esse ano a Marquezine, a Copa e as eleições. É um pé frio, esse é. Mas desculpa, no mundo deve ter 1 bilhão de mulheres melhores que a Marquezine deve ter. Ah, a Marquezine é meio sem sal, velho. Ô, mas vocês viram o videozinho dela dançando funk? Ah, e daí? Nossa, você se espanta em qualquer coisa, você não precisa fazer média, não. Todo mundo sabe que você gosta da bigorna, velho. Como assim? Pode catar, mano. Qualquer coisa ali, bigorna. Ó. Tem argumento, Bocó. Eu vou lá na rua. O Vieira viu uma rosa, velho. Ele falou, olha lá, aquela rosa, mano, não lembra o negócio, assim, a pétala, não sei o quê. Mas tudo você fala isso, Vieira, isso é autoafirmação. É, eu vou lá. Não é verdade? Ah, mano, pode falar? Agora eu sou um cara justo. Isso, mano, tem razão. Lógico, mano, toda hora. Isso aí é um tonto. Você tem problema de autoafirmação. Vai ter o quê aí no chinelo? Olha a moto te alisando a mão. Vou falar, eu dou maior apoio pra ele, pô. Ô, amigão! Moto, quem é mais gay? O Vieira ou o Landucci? O Landucci, ó. Vai, mano. É que o Vieira é metida baixinho. Deixa eu falar, né, com o nosso amigo aqui, daqui a pouco ele vai ter que besuntar outro corpo lá. Não, é verdade. Você tá trabalhando ou não, mano? Não, hoje eu tô de folga hoje. Ah, mas... noite agora, noite passada. Uma curiosidade, você põe o celular pra carregar em cima do defunto ou não? Não. Às vezes tá trabalhando ali, colocando, pegando na artéria femoral e injetando femoral. Para! É verdade, não. O celular carregando aí. Zzz, não, não. Zzz. Aí não. Aí pro celular não cair do peito, você põe na boca, assim, que a boca tá aberta. Mas, ô, amigão, só uma curiosidade. Você tira os dentes de ouro? Você sonhava em trabalhar com isso ou foi uma oportunidade? Não, eu sempre gostei, cara. Sempre gostei dessas coisas. Eu sempre fui assim, vamos dizer, que nem carniceiro, né, cara? Gostava de ver essas desgraças mesmo, vamos falar assim, só coisa feia mesmo. E aí fui trabalhar de segurança no cemitério e acabei gostando mais ainda. Fiz um curso, me especializei e tô aí na área já faz um tempo já. Ó, deixa eu te falar, e tem muito, é verdade que tem muita gente que entra em cemitério na madrugada? Ah, tem. É o que eu falo, que dá mais trabalho aos vivos, cara. Os mortos não dá trabalho, não. Não, isso é verdade. Mas deixa eu ver, os caras vão fazer o quê? São aqueles góticos lá, os caras... Outro dia eu vi um no jornal, cara, eu não acreditei. Ia ter uma sessão de cinema, faz umas duas semanas, se eu não me engano. Ia ter uma sessão de cinema de um filme do Zé do Caixão num cemitério. Putz! Então, o pessoal vai fazer de tudo, já vi cada coisa lá que... O que, que você já viu de estranho? Ah, de estranho foi cinco mulheres dentro de um carro lá, fazendo um bacanal. Fazendo o quê? Bacanal. Ah, isso aí não é estranho, é legal pra caramba, só de brincadeira, velho. Você não se jogou no meio? Não, é estranho porque cinco mulheres... Mas estavam vivos, né? Você é um salame, né? Você começou, parou... Ó, mas deixa eu perguntar, velho. Peraí. Pô, pera só um minuto, você é coisa de sexy hot, cara. Você tá falando com morto? Não, idiota, cinco mulheres vivas no carro. Fala detalhes. Ah, aí não. Quando eu cheguei perto, elas pararam lá e acabei... Não é porque eu era segurança lá. Mas eu te perguntar, velho, você já chegou a ver alguma coisa... Mano, tem cinco mulheres num carro, dentro do cemitério, fazendo um... Ah, depende do nível, mano. Se elas foram as minas bacanas. Ó, se for uma Jennifer Aniston, uma... Ah, para, vai. Jessica, Jessica Alba, mano. Vai, mesmo dentro do cemitério? Sim. Ah, não, porque aí eu já vou começar a associar a faputa, isso aí deve ser pegadinha de fantasma. Tá chupando que não é. Ah, eu não ia pagar pra ver, não, velho. E pra falar a verdade, velho, eu se fosse segurança de cemitério, onde não ia fazer nada, velho. Mó cagaço você ficar andando no meio das cumbas. Ô, amigão, você chegou a ver, por exemplo, fantasmas, coisas do tipo assim? Nunca vi nada, não. Nunca? Nunca. Você já roubou um dente de ouro? Tem gente que tem muita gente que usa droga lá e vai se drogar, não tem? Também, beber, fazer de tudo. Ah, pode falar, velho. Como eu trabalho no cemitério particular, então é mais tranquilo, né? Mais seguro. Os caras vão lá fumar a costela, mano. Fumar a costela. Tem um pessoalzinho aí que é meio chifrinho da cabeça, né? Acho que é. Pô, vai lá fumar maconha de cemitério, beber, transar. Pô, mas os caras tem o que na cabeça, né? Um lugar tranquilo. Pô, o motel também é, vai na casa de alguém. Mas você não paga. Ô, vamos sério, não é caretíssimo, não, mas cemitério, acho. Uma falta de respeito, velho. E os caras que vão lá pra roubar, tipo, o portãozinho de bronze, tá ligado? Roubaram lá 480 plaquinhas de bronze lá. Então aí, mano, mó veneno, mano. Tá cheio de idiota no mundo, não respeita nem quem morreu, né? Uma falta de respeito incrível, dentro do cemitério, cara. Olha, pra falar a verdade, amigão, você devia trabalhar ali como segurança com lança-chamas, velho. Esse tipo de gente você devia queimar e jogar no canto. Joga lá que tiver aberta lá e cobre. Já joga no crematório lá, que lá tem crematório. Ô, Ronaldo, então manda aí, cara, o palpite, Corinthians e Curitiba. Da hora esse problema, como eu vou latir esse jogo aí, eu espero que seja 3-0 aí, Corinthians aí, tá bom. Então tá bom, cara. Depender do Romero lá, nós tá na merda, cara. O Luciano tem que entrar na segunda. Não, mas vamos ganhar, mano. É melhor colocar o Danilo lá na frente, lá, que pelo menos ele faz alguma coisa. Beleza, então olha, vamos ganhar, sábado, 7 da noite, aqui na Porta da Energia, pra ir na torcida Peugeot Estádio 97 assistir Corinthians e Curitiba ao vivo. Tá bom, vou fazer um merchanzinho aí. Pode falar, mano. Só a Bozano me garante um barbear fenomenal. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, parabéns. Obrigado, falou, cara. Valeu, parceiro, um abraço. Falou, mano. Valeu. Abraço aí, tamo junto, mano. Alô, velho. Tamo junto. Não, tamo separado. Melhor não, mano. Daqui a pouco melhor, Ele deve parecer aquele negão do Premonição, sabe? Que fica falando pras menininhas, fala, vou te pegar, vou te pegar. Ô, mano, você quer ser enterrado ou cremado? Ah, sei lá, mano. Sei ainda. Nossa, moto força de pré, velho. Ué, como vocês estavam falando de morte até agora? Não é morte. Ah, quando eu falo, é porque. Tá muito deprê. O programa tá. Você jogou pra você, mas deve ser negativo, amor. Precisa saber falar da morte. Ah, tá bom. Tem jeito pra falar da morte. Que energia negativa que você passa. Nossa. Eu quero que todo mundo morrer, vai todo no mesmo lugar. Vamos melhorar o clima do programa. Vamos lá. Ah, amigo! Começando o programa Benja com Benja, e hoje meu convidado é o Benja. Uma salva de palmas pra ele, amigos. Ah, tá salva aqui, velho. Puta, como tá quente, cara. Benja, fica à vontade, a casa é sua. Vou fazer de cueca, que eu me sinto mais à vontade. Ah, Benja, cueca de elefantinho? Que isso, amigão? Só style, rapaz. Que style? Ah, amigão, isso é a visão do inferno. Você quer que eu gravo pelado, filho da p***? Então eu vou ficar pelado também. Isso é sensacional. Olha, pequenininha. Ah, amigão, vamos tirar uma selfie nós dois pelados aqui pra subir no Facebook depois do programa. Mostra pro Domênio. Tá louco, amigão? Eu tenho medo. Você não é macho? Sou, mas me larga, amigão. Nós dois pelados abraçados pega mal. Eu vou colar você no chão. Ah, amigão, melhor não. Produção, ajuda aqui. Coloca o beijo no lugar. Ah, boa. Vamos começar a entrevista porque achei você muito estranho. Você gosta de mulher? Coisa nojenta, né, velho? Falar, meu, prefiro que você me dê um tiro no saco. Mas você não é casado? Às vezes essas coisas que eu fico me repensando. É isso que eu quero pra minha vida? Ah, eu sempre suspeitei das suas brigas com o Mota. O que você sente quando vê o Motinha beijar? Tesão. Oh, deixa eu falar. Ah, amigo! E você tem alguma fantasia com o Mota? Esse marinheiro. Ah! Então você é apaixonado pelo Motinha? Deixa pra lá que você já entendeu, né? Tá bom. E se não for o Mota? Se for um marinheiro forte, musculoso, espadaúdo... Grande, é ruim de levar. Tá bom, amigo. Já vi que seu negócio é o Motinha mesmo. Então, temos uma surpresa pra você. Entra, Motinha! Aê! Oi, Benja! Ah, amigo, estamos encerrando o Benja com Benja. Quanto tempo você precisa pra resolver esse seu lance com o Mota? Uns 10, 15 minutinhos, beleza? E no próximo programa, vamos conhecer um pouco mais sobre o Rude. Ah, é mineiro ou mineira? Sua safada! Ah. Ai, ai, ai, ai. Demais, hein? Sensacional. Olha, Benja, depois dessa, velho. Esse calhorda tá ferrado. Porque ele... Quanto que ele vai apanhar amanhã, Benjamin? Pega o telefone do ouvinte que ele falou. Vai falar que não é sua voz também. A família do Veloso vai precisar dele. Sabe o que ele fez? Não. Era que eu tava gravando um texto lá, e fora do ele deixou offline lá. É. É, quer dizer, ele tava gravando sem eu saber. Vai morrer amanhã. Mas é no off, sensacional. Mas é no off que liga você fala o que tá sentindo. Quer dizer que o teu sonho foi ficar com Mota de marinheiro? Lógico, foi. Quase, Benjamin. Sempre foi. Mas eu sabia ferrado. Que tava isso dentro dele. Essa agressividade toda. Ele precisa só de 15 minutos, Mota? 2014. Avisa esse lixo pra tirar férias, velho. 2014. Eu vou buscar ele até no inferno. Benjamin, ninguém liga mais pra isso. O Veloso é monstro. Eu prometi que ia proteger ele. Pior que ele me imita igualzinho. O Veloso é monstro, velho. Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Também o oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eu ouvi Outback por aí? Você ouviu Outback? Sim, rapaz. Tem time que não tem torcedor. Tem fã. E não tem como provar os pratos do Outback, rapaz. Você precisa ir lá. Você vai provar e vai virar fã também. Vou te falar, viu? Tem cada opção, as melhores opções do mundo. E você que é amante de uma boa massa, o Outback prepara pra você pratos com ingredientes exclusivos, pra que você tenha uma experiência única e marcante. Quer testar? Duvida do que eu tô falando? Fica em pasta primavera. Fettuccine servido com legumes e suculentas tiras de frango grelhado, rapaz. Refogado com delicioso, osíssimo molho Alfredo. E coberto com queijo parmegiano. Rapaz, deu vontade de provar essa delícia de massa, né? Então faz o seguinte, corre agora pra lá, faça como eu, RG, Domingo, vamos todos pra lá depois do programa. Hoje é por minha conta, tá, RG? Boa. Faça o seguinte, explore seu momento Outback. É isso mesmo, explore de verdade. E olha, hoje surgiu notícias que a Portuguesa pensa em vender um pedaço do terreno, demolir o Canindé e fazer um pedaço do terreno, fazer um estádio menor com a parceria de terceiros para utilizar para um espaço de eventos. Na hora que demolir, não constrói outro, mas nem... Não, mas aí se tiver terceiros já envolvidos no negócio, né, Benjamin? Sombra, só para rematar a tua informação, haverá deve estar ocorrendo agora, inclusive, uma reunião do conselho, para isso ser definido. Agora, eu vou falar E olha, a Portuguesa não tem outra saída, se não for negociar com o que sobrou. O que sobrou é o terreno. Aliás, que vale muito. Porque é complicado, gente. A situação da Portuguesa é muito complicada. A situação da Portuguesa, ela é muito mais complicada de uma Chapecoense. Por que, Sombra? Porque a Chapecoense tem público. Você sabe Portuguesa não. E tem patrocínio. Você vai Portuguesa jogar não. Grêmio e Chapecó? Você vai na Chapecó? Vai lotar de Grêmio. Estádio lotado. Ou as empresas da cidade investem no Chapecó. Tem sempre um incentivo da prefeitura, porque é o time da cidade. É. Agora, que incentivo a Portuguesa tem? Não tem torcida, nenhum. Torcida diminuiu demais, sempre foi pequeno e diminuiu demais. O que sobrou para a Portuguesa foi o terreno. E a história. Sim, mas é mais história você não vende. Não paga a conta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Era uma situação, Portuguesa santista. Na vida, gente, vou falar uma coisa pra você. Você pode ter tudo, você só não pode perder uma coisa: a credibilidade e a seriedade. Esses homens, os últimos aí, eu vou colocar todo mundo no balaio, tá? As últimas gestões. Nenhum empresário do meio do futebol, de qualquer outro ramo, nenhum empresário. Demitir o menino do Martin, porque ele não traz patrocínio. Os maiores clubes do Brasil estão sem patrocínio na camisa, na Série A. Demitir o menino do mar. Como você vai fazer um marketing no time que é o último lugar da Série B? Há muitas rodadas do fim lá embaixo. Quando você perde a credibilidade, não ficou claro aquilo do caso Everton, Portuga. Você perde tudo. É lamentável. Isso aí, todo mundo já sabe. É lamentável. Chegou nisso aí. Tudo... Sombra... Como chegou, já sabe. O que a gente está falando? O que daqui a Portuguesa pra frente. Deve fazer daqui para frente para tentar... Pra... Tá, Sombra, deixa eu te fazer uma virar um museu. E mais. Outra. Se não tiver um jeito de levantar dinheiro, porque, meu, você vai fazer lá um espaço de eventos, etc, vai faturar pro seu dia a dia. Mesmo assim, pra você chegar e ter um time pra disputar, você vai ter só um time, você não vai ter torcida, cara. É difícil. Não tem, e o clube social deles, tem? Tem. E como é que fica o sócio nessa história toda? Será? Não, mas eles sabores, não... ó. Ai, meu Deus do céu. Ele não entendeu, ele tem Bom, isso aqui também pra entender. Repete de novo. O QI dele é desse óculos aqui. O RG acontece o seguinte, ele falou, e o clube social? Eu falei, tem vários sabores. Entendeu? Pega lá, bate alguma coisa aí, traz uma situação de encerramento do clube. Eu penso assim. Eu tenho um amigo, o Sérgio Barão, torcedor São Paulino, que ele mandou um Twitter aqui falando assim, ó. Mas é seu amigo, ele é São Paulino. Não, ele é São Paulino. E se o São Paulo entrasse na parada pra comprar aquele terreno de volta? São Paulo não tem dinheiro pra comprar aquele terreno. Não tem? Claro que não. Como tem dinheiro? São Paulo tá com 40 milhões de déficit no ano. Mas pro São Paulo tem uma dívida de 130 milhões. Fazer uma arena multiuso lá não seria legal? Pra quê? O Canindé voltar a ser do São Paulo. Vieira. Né? Nossa, mas que lindo. Vieira. Queria puxar o saco do Sombra com uma sugestão que foi tosca, velho. É o Sombra, fez cara de aço. Cala sua boca, eu trouxa. Se amanhã houvesse uma iniciativa envolvendo terceiros pra fazer um negócio lá no Canindé. Responde, Sombra. Não, isso é uma outra coisa. Agora. O São Paulo não consegue dinheiro nem para fazer reforma do Morumbi, ele mesmo. Como que vai pensar em comprar? Paulo teria que reformar o Morumbi. Como que vai pensar em comprar um terreno que é valorizado, central? Exatamente. Bem localizado. Exatamente, você acabou de dar sugestão, índio. Não, mas aí acabou de dar sugestão, ele jogou sua opinião no ralo. Morumbi, faria mais ou menos que nem o Grêmio. Pelo Morumbi, não, você tá brincando. Não, não. Nossa, que nem mais ou piorou, velho. Que nem o Grêmio fez. Que nem o Grêmio fez com o Arena. Kitnet, você quer trocar seu apartamento de 500 metros pelo Morumbi? Tamo, Silvio Santos aí. Você quer tocar sim ou não? Nossa, Vieira. Ele começou mal, depois ele ficou pior. E o São Paulo, e a sede social do São Paulo no Morumbi? Vou mudar a sede social do São Paulo pro Canindé. Põe rodinha na piscina e vai empurrando. E vai juntar, vai colocar a Portuguesa é tão azarada que isso tudo aconteceu com ela. Tudo aconteceu. Isso da Portuguesa é tão azarada no momento mais importuno que tem. O Corinthians tem uma arena novíssima, o Palmeiras tem uma arena nova. A cidade de São Paulo, nem sei se comporta mais uma arena. É bem localizado, ok. É a melhor localização. Só que, meu, já tem bastante. Não, mas, desculpa, mas a arena da Portuguesa, você acha que é só pra quantas pessoas? 6 mil pessoas? Não, eu tô fazendo uma arena multiuso pra shows, pra outras coisas, então, mano. Pra explorar de uma outra maneira. Não, você faz... Você pode fazer outra coisa. Você pode fazer um local pra 20, 25 mil pessoas perfeitamente. Não, mas não vale. Pra Portuguesa, sabe por que não vale, Sombra? A média de público da Portuguesa. A rádio não pega. 15 mil. Que? A rádio não pega ali. Ele podia pegar pra lá. Gente fazer, pra fazer os nossos eventos no próprio local. Ô, Zé! Faz um Arena Estádio Conversação. Sombra, sombra. Na hora de investir. Sombra. E a gente nota, mais que a Portuguesa. Ia ser legal, se a Portuguesa pegasse e vendesse boa parte daquele terreno. Vou falar a verdade. Se fizesse um estádio moderno, pra 10 mil pessoas, Sombra. Não, isso 10 mil pessoas, aquele jogo lá que você sabe que é xoxo, você fala, putz, esse jogo não vai ter ninguém. 10 mil pessoas é um negócio que esbarra, lota o estádio. Tá bom, pode 15 mil tá legal. Não vamos ficar discutindo agora de 10. Estão ficando pra Libertadores, não pode jogar. Ah, não, mas não vai, não vai brigar tão cedo por Libertadores. A gente tá numa barca furada, eu não sei nem se isso dá. Vamos a mais ouvintes, oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico, rádio MP3, USB e Bluetooth por 690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também oferecimento de Hello Food. Procurando alguma coisa pra comer? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello, mano! Também oferecimento de Banditec. Vamos falar aqui da Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br, Dodô! Vamos lá. Alô, alô. Alô. Quem fala? Sou eu de novo. Como é que sou eu de novo? Sim, velho. Prazer. Leandro Vicente Pereira. Quem? Leandro Vicente Pereira? Beba. Ligou ontem. Você ligou quando aqui? Ontem. Segunda-feira. Na segunda. Ah, pegadinha do malandro. Pra simplificar, você é corintiano? Imagina, eu conheço meus pais. Nossa! Ah, boa, boa. Conhece. Um tá preso e o outro tá onde? Daqui a pouco, exame de DNA no ratinho. Exame de DNA. Ele é santista. É santista. Então fala com a RG. É um tonto aí. Ah, então você tem assunto pra hoje. Tem a derrota de ontem. Não, Tom, eu sou São Paulino, pô. Porra, então que pô, o cara fica enmoscando, velho. Ah, Moscou. Mas então você tem assunto pra hoje. São Paulo joga daqui a pouquinho. 45 minutos, tá em campo. Contra o Emelec Leclerc. Ô, Tom, eu falei pra você que ia ser 1-0 na segunda-feira suado. Ih, mas o Goiás ia 2 gols pro São Paulo, pô. É, e daí? Ganhou de 3. Deixa eu perguntar um negócio pro Vieira aí. Ih, ai, rapaz, já sei, mano. Já sei. Ai, ai, ai. Ô, Vieira. Hã? Quando você nasceu, você tomou água do parto, velho? Ah, não. Isso, Vieira. Mas não é possível. Quando você chupou o cordão da mãe. Nossa, que idiota é isso? Olha ele Ô, Sombra. Pera aí, olha. Já a gente passou por um cara aí balsamando o nego. Agora aí o outro vem... bebendo água do parto. É muito triste. Ai, daí bobe o cara desse. Ô, Sombra, você viu a briga do Pará com o Lucas Coelho, cara, no treino do Grêmio? Eu vi, cara. Nossa, velho, você viu que baixaria da porra. O Pará devia mudar pro boxe, hein? Mano, ele mano, o soco, posso ali. Falar? Foi o primeiro cruzamento que o Pará acertou, velho. Foi o primeiro cruzado do Pará, foi esse aí. E hoje eles estão tudo de bem, né, hoje. Foi o dono que no vestiário, falei tudo tranquilo. Agora tudo eu vou certo. Falar uma coisa, tem que dar uma Felipe, estátua falar pro, que... pro Coelho aí, esse menino, porque... Ele fez o que muitos dos torcedores do Grêmio queriam dar uma surra no Pará, velho. Mas não deu uma surra, tomou um ele pau. Ele apanhou, tomou um pau do Pará. Mas o Filipão fala que não vai punir nenhum dos dois jogadores. Pô, o cara tá de brincadeira. Ah, mas sombrado. Desculpa, velho. A partir do momento que chega pro. A partir do momento que chega num nível desse, uma coisa é você discutir, um mandar o outro tomar naquele lugar, chamar de filho disso, filho daquilo. Outra coisa é você chegar lá e enfiar a mão na cara do cara. Mas tem que punir internamente também, mano. Bateu no cara, velho. Perdeu o respeito, mano. Ô, Leandro. Para com o rapaz aí. E aí, e hoje, contra o Emelec? Eu não falar, só falar uma bobagem. Cara, você acha que vai ser difícil? Nossa, vai, eu acho que vai. Você é monossilábico, velho. Nossa, um devolve uma frase. Não, mas ele perguntou, vai ser difícil? Ele falou, acho que vai. Mano, tá mas é todo chegou todo pimpão, velho. Eu pensei que ia dar uma opinião mais embasada. Conheci pra minha mãe. Aí chega lá, vai ser difícil, vai ser difícil. Eu acho que vai ser difícil porque o Muricy é muito retranqueiro, sabe? Muito cagão. Retranqueiro? Retranqueiro, meu. Valeu, valeu. Sobra pra mim, tá vendo? Não, sério. Eu queria entender como que você consegue ver o Sobra, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que joga o Auro não joga e joga esse Hudson de lateral direito? Você sabe por quê? Porque o Auro, inclusive em entrevista do próprio Auro, ele jogava na meia. O Auro jogava na meia. O Auro falou, não sei marcar direito. Mas isso é trabalho pra quem? Isso é trabalho pro Auro. Não, isso então... é trabalho pro Muricy. Não, desculpa, cara, mas eu entendo. Talvez você tenha suas críticas em relação ao Muricy, compreendo. Não, eu tenho crítica em relação ao Muricy. Eu acho que ele é um baita treinador. Não veio o treino. Mas deixa eu te explicar. Ele só quer jogador pronto. Mas você me perguntou. Tô falando que ele é um tonto, esse cara? Mas você me perguntou ou não perguntou? Tudo aí, pode falar. Então, o Auro é um jogador que ele joga, a característica dele é jogar como ala. sei se você lembra o último jogo do Auro como titular. O Auro, ele tem todas as condições de ser um ótimo jogador de futebol, mas ele mesmo falou, meu lance é jogar um pouco mais pra frente. Perfeito. Ele avança agora, sempre, não volta. Você lembra lá, São Paulo e Flamengo? O Flamengo fez o jogo em cima dele. Do Auro. Ele não volta, ele não sabe voltar. Fui eu que mandei, Fugir. E é melhor, às vezes, você ter um Hudson, que não é o cara da posição, como o Auro também não é da posição. Paulo Miranda jogou ali, lembra? Exato. O São... é ruim pra caramba também. É, também. Lateral. Mas... é, tudo bem, mas cara, mas protege mas melhor, melhor a lateral. Você tem que... o Corinthians atacou o São Paulo também pela esquerda. O São Paulo perdeu alguns pontos pra aquele setor, cara. Eu acho que... eu concordo com você. O Corinthians tem sorte de ter o Danilo lá. É, o treinador tem que colocar um volante pra ajudar a reforçar a marcação. Eu concordo com você. Se o lateral avança, você tem que proteger o cara com o volante. Mas será que o São Paulo vale a pena armar um esquema pro Auro jogar? Não vale, velho. Não, você tá louco. Então, entendeu? Se fosse um lateral consagrado, um cara, nossa, ele me ganha jogo. Então eu vou colocar um volante pra que ele possa subir e me ganhar o jogo. Mas não é o caso ainda. É muito menino, ganhar, entendeu? Não, né? Ganhar. Não, ganhar o jogo, vai. É, desculpe o erro. Alguém mas ganhou? Assim. É que então, aí tá. Só o Toninho, né, mano? Ele não vai, ele não vai, ele não vai. Ele não vai ganhou por quanto? Vou te mostrar. Ele não vai vencer o jogo por causa desse cara, entendeu? 400 dólares. Ó, respeito aí, seus merdinhos. É o preço do videogame, né? Não, mas ele disse que ele podia usar todo o limite. É? É, o cartão era livre. Ele tinha essa história de novo aí, porque os caras, a audiência rotativa quer saber. Que isso? Uma vez o Portugal falou, pô, eu queria comprar um videogame, mas tá apertado, dia 30, pô, só vou receber dia 5. Toninho tirou um selfie assim, colocou um cartão de crédito na frente da saroba. Oi, tia, deixa ele falar. Ele colocou assim, ó, o cartão de crédito na frente da saroba, assim, ó, e tirou um selfie. Saroba? Ô, Domiano, posso falar uma coisa pra você? Pega aqui, mano. Sabe o que ele é? Pega aqui. Ele é um subnitrato do Vosco. Mas ele falou, não. Ele é um subnitrato do Vosco. Mas você pegou o cartão ou não pegou? Eu peguei o cachê. Então, pronto. Pegou no cacete. Pegou. E a senha, você sabia a senha? Eu vou te mostrar. Você saía com a gente, você pagava tudo pra gente com a senha do cartão? Tava aqui na época. Lógico que eu tava. Lógico que eu tava. A gente não foi lá na Pompeia junto, não? É verdade. Foi lá no puteirinho lá. O mano falou umas groselhas, mas ele falou verdade agora. O Portuga não passa na vida real do papel que a Marina Rui Barbosa faz. Ele pintava o cabelo de ruivo também, mano. Sweet sugar de rabo. E quem viu você saindo do quarto aquele dia foi o Mota. É. Ah. Não. Não. Pior foi quando a gente tava na sala. Portuga se defende, Portuga. É verdade. Tá, a gente tava todas as meninas conversando e tal, de boa. Aí tava o Portuga, eu. E aí depois o Toninho chegou. Pão com ovo. Ué, pão com ovo, essa turma toda. O Toninho chegou na sauna. Aí as meninas falaram pra mim. Mota, vambora, deixa eles dois sozinhos. Deixa eles dois sozinhos. Conversa isso aí. Saiu todo mundo, ficou ele. É igual naquela cena do albergue, Mota, que a menina tá naquele churrasco. Sabe aquela parte do albergue lá que a menina tá tomando, tipo. Aquele lance lá do albergue lá que a menina tá naquela piscina quente, sabe? A área do clube tá cheia, daqui a pouco ela olha pro lado, não tem mais ninguém. É. Aconteceu isso aí com o Portuga e com o Toninho. Mas uma vez, eu não vou negar. Sabe o que aconteceu uma vez? Vocês vão contar a história. Ele saiu do meio da fumaça cantando como uma deusa. Uma vez. Eu sou um cara que não vou negar. Era a garota do Fantástico. Portuga com esses seios fartos, hein? Que festa, hein? Calma, irmão. Uma vez, eu sempre fui um cara que, na minha solteirista, gostava muito de uma zona mesmo. Não vou negar. Gostava de umas festas. Uma vez fui numa festa com Mota. E na época eu era até um sujeito apresentado. Passava um cara com a minha mulher, outro cara com outra mulher, vários caras com várias mulheres, e só eu sobrando. Aí uma menina ficou olhando pra mim e falou, pô, não é possível que eu tô tão caído. Qualquer um arruma uma mulher e eu não. Aí eu cheguei na menina, eu fui tomar um Guaraná, eu cheguei do lado, sentei, oi, tudo bom, tudo bom? Ela ficou do meu lado assim, olhou pra mim, mas eu posso ficar sentado mesmo com você? Falei, lógico que pode, qual o problema? Ela falou, não, você não tá junto com aquele rapaz ali, apontou com o Mota. Perguntou se eu era o namorado dele, velho. As meninas falaram, eu junto com o Mota. Cadê você, né, Mota? Você lembra disso? Eu lembro. Pilantra. Vai, Santo Isabel. É verdade. Não. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Tá bom? Que isso, cara. Desde valeu. Desde o começo eu escuto. Legal, obrigado. É nóis, velho. Falou, abraço. Ô, mano. Placar de hoje. Já falou, né? Vai ser 2-0, Mota. Falou, então. Valeu, obrigado, meu. Kaká e Michel Bastos. Avisa pro Vieira aí que... Não, ele não é normal, cara. Não sou. O Vieira não é normal? Não é, não. Aí, tá mal, você não é normal. Não, mas deixa ele. Eu vou falar de quem que eu bebi a água do parto, de quem foi. De quem? Ô, velho, não faz isso, não. Fala isso, não. É. Um abraço pra você, falou. Cara. Valeu, obrigado. Falou. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97. DJ, pra Troca fumigante. Troca fumigante. Troca fumigante. Ó, Future Club. Bom, hein? Ó. War Song. Essa música é muito legal. Benjamin tinha o CD, né, mano? Do Boy George, né? Vai falar que não gosta, quer ver? Não, não vou nem olhar pra ele, quer ver? Ó, não vou nem olhar. Não vou falar. Gosta, ele vai falar que é um lixo. Não, vou falar que eu não gosto. Vou dizer que é uma das piores coisas que eu já ouvi na vida. É mesmo? É. Acho o Boy George grotesco, acho o Country Club um lixo. Mentira. E a música Calma Camille, um beijo. Outro lixo. Olha, mas você que gosta de flashback, não sabe nada. Você que gosta de flashback, preste atenção, porque faltam poucos dias, pouco mais de uma semana para a festa do Energia na Veia no Hopi Hari. Sábado, 8 de novembro, o Hopi Hari estará totalmente equipado, colorido, para uma das festas mais sensacionais já realizadas do Energia na Veia. E além de tudo que você já sabe que já vai rolar, os DJs, os brinquedos funcionando, é importante ressaltar toda a estrutura que vai estar voltada para o público. A Energia 97 Actuel preparar um esquema super, mega profissional, com todo o suporte, equipe de seguranças ampla, assistência médica nota 10, ó, todo receptivo desde a sua chegada até a sua saída, toda a festa, você vai adorar, tá bom? Adquira logo o seu ingresso, porque os ingressos de segundo lote estão acabando. Quer saber os pontos de venda? Quer saber como adquirir o seu ingresso? festaenergianaveia.com.br festaenergianaveia.com.br, tá bom? E é pertinho, gente, também. O Hopi Hari é 40 minutos aqui na Rodovia dos Bandeirantes. E se você for lá bem barbeado, o mano vai te dar um beijo, não é, mano? Não, não vou dar beijo em ninguém, deixa pro Portuga. Ah, tudo bem, mas... deixa pro Portuga. Se o cara foi bem barbeado de Bozano, cara... Ele merece elogio. Merece elogios. Ah, o cara que vai bem barbeado em qualquer lugar, ele já larga na frente. Pode ser na balada, no trabalho. O cara, aparência é tudo, gente. Como diria o Domênico, se não tiver aparência, você é um lixo. Tá certo? O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame. Hein, Domênico Gato? Você também é imbatível, porque eu sei que você joga bem. Pega a molecada e você arranca a cabeça, não arranca? Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia, cara. Você não vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço. Nossa, que esse cheiro de mendigo. Meu Deus do céu. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos trazer aqui as mensagens que chegam através do aplicativo de energia. Sim. No oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, por R$ 670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais uma concessionária Peugeot. O Marcelo Dantas, ele fala aqui, galera... O George Foreman já lutou com o Muhammad Ali duas vezes. Uma ganhou, a outra perdeu. Tá vendo? Olha aí, dados. Dados. Exatamente. Aí, mas mano, aqui tá todo vendo? Mundo lembra foi que o Muhammad Ali deu um pau nele. Aí ele aposentou luta, e foi vender churrasqueiro. Porque essa luta de que hoje faz 40 anos foi uma luta emblemática. Foi no Zaire, parou lá, foi uma coisa muito louca. O Muhammad Ali andava na rua, a galera pedia pra ele matar o Foreman, mais conhecido como Cassius Clay. Tá, você assistiu essa luta? Rumble in the Jungle. Você assistiu essa luta? Na época não. Não, mas depois passou. Depois passou. Tem vários documentários legais do Muhammad Ali. Tem um documentário dessa luta do Eder Joffre, mano. E dessa luta tem. Que chamava o documentário chama como Quando Éramos Heróis, ou Quando Éramos Jovens, um negócio assim, muito bacana. O Eder Joffre, que foi o maior boxeador brasileiro. Esse sim foi top, esse merece reconhecimento. Mais um São Paulino top na história do esporte. Não, o Eder Joffre é monstro. Mano, o Popó de 40. Aquilo que você tava falando, de 41 lutas, o Popó ganhou 39. Então, eu não tô falando, ninguém. Só bateu em dedo, só não sabe não. Ele não quis subir de categoria pra lutar com o Mayweather, sempre fugiu. O Mayweather falou, vou arrancar a cabeça dele. E tem um outro documentário que eu vi que é demais, RG, depois daquela luta do Sugar Ray contra o Mano de Pietro. Esse também é batia legal. Esse cara, era bom. Essa luta, Sugar, esse documentário é demais. Esse era bom. Mas ó, o MMA arrebentou tudo isso. Mas o boxe era demais, cara. O boxe terminou depois de MMA. Foi. Tem o Pacquiao ainda de remanescente. O Box acabou bem antes do MMA. Não, acabou com o Mike Tyson. E o Floyd Mayweather, né? Mas teve uma luta Mayweather Maidana agora que foi um puta lutão. Ah, moeu o argentino. Ah, que moeu. Moeu o argentino. Nos musical Ian. Faltam ídolos. Faltam ídolos. Onde você estava com... Principalmente aqui no Brasil, Pasteta. As coisas se mexem muito à base de ídolos, né? Onde você estava, mano? É do Jofre Arada. Você estava no projeto? Você estava no projeto? Não era vivo, não. Hã? Nem, não era vivo, não. Nada, o pai dele não era nem casado. Ele estava a caminho, né? Diga, Vera. Não, não, é justamente isso que você está falando. Se for olhar em todos os esportes, né, Sombra? Falta sempre um cara para dar uma... Olha lá, o trouxa lá tá combinando com o outro bumbum lá. É verdade, só pra acabou de falar que faltam ídolos nos esportes aí. Aí vai o Benjamin, aí vai lá, a Rose e Rosinha ali do canto da mesa. RG, eu vou te ver defender. Tá com o problema que estão faltando ídolos. Esse narigudo trouxa. Bem que os caras me falavam que o apelido Vieira era Ctrl V. Como assim, Ctrl V? Ctrl C pra você copiar, Ctrl V pra colar. Eu vou te falar como colar a tua orelha. Você cria, ele vai lá e copia. Vou colar tua orelha. Nossa, mas aquela do Morumbi lá foi um puxa-saquismo, né? Mas foi nojento. Foi. Não, nada a ver. Foi sim. Chupa, trouxa. Fala assim, ó. Ah, o foi Canindé. Muito bolinha não, chinesa. O São Paulo não podia comprar o Canindé de novo. O São Paulo não comprou nem o terreno da Barra Funda, que ele tem o CT lá, porque custa dinheiro, custa caro pra diabo. São Paulo tem mais dinheiro que aquele teu time. Aí vai lá, não, aí vai lá. É concedido. O nosso cego, então, mas poderia fazer uma oferta pra prefeitura. Pô, vai se juntar 100 milhões o ano que vem, nós, você aí tá chegou. Fazendo. Nós vamos fazer uma oferta o dia que o Corinthians fizer uma oferta pelo terreno de Itaquera. Nossa, vai, trouxa. Não precisa, o Corinthians ganhou, aquilo lá é dado. Ah, não é dado, é concedido. O Corinthians, por ser o maior patrimônio do estado de São Paulo, ele ganhou com muitos méritos naquele terreno. Tá certo? Bisnaga. Você dá uma escorregada sempre. Isso é, desculpa. Ué, o São Paulo ganhou o terreno do Morumbi. O Palmeiras ganhou o terreno ali. Onde ganhou? Ganhou sim, ganhou sim. Você tá seguro? Não dá risada não, Pio. Que ganhou o quê? É, São Paulo ganhou. São Paulo ganhou da imobiliária Aricanduva. Ah, é. E de quem que era a imobiliária Aricanduva? De um corintiano. De quem que era? Ah, tá. Então levanta a história aí de quem que era. Lembra do banco imobiliário? Era do corintiano que o terreno lá. Foi o corintiano que deu São Paulo, velho. Não é bem essa história, não. Banco imobiliário? É o banco do Poderoso Chefão 3. No Vaticano. Ninguém assiste esse filme velho aí também. Ah, para também, só vê esse filme. O Carlos Souza. Tá falando isso essa semana, esse filme aí, meu. Olha, o Carlos Souza manda mensagem falando aqui. A questão de quem é melhor para bater faltas, resumo assim. Se tenho todos esses jogadores no meu time, Zico, Marcelinho, Rogério, Neto, Riva, 45 de segundo tempo, quem bate a falta? Marcelinho Carioca, na opinião do Carlos Souza. E ele complementa dizendo, vai Corinthians. É, mas eu tinha qualidade pra bater a falta, né, Luciano? Riva, Riva, sensacional, Riva! Eu falei com o Márcio. Vem pro céu, Riva! Pode ficar em cima, pode ficar em cima. O Paulo Baier também bate bem falta. Bate muito bem falta. O Guilherme Zanelato Correia, ele fala, procurem no YouTube sobre Mihailovic, 3 gols de falta no mesmo jogo. O Miller Barros, quem bateu falta melhor que todos foi o Juninho Pernambucano. É verdade, bateu muito bem, hein? Ele tem um aproveitamento tá altíssimo. Era Alex, esse assunto tinha que ser amanhã, o quando o Juninho estivesse aqui. O Landucci é assim, velho. Quando tem um assunto que é pra ele fazer, ele não vem. É. É, não, mas hoje ele tá gravando pequenas, altas horas. Pequenas participações em altas horas. Isso é um lixo. O Michael Lima. Mas o estádio 97 tem muito mais visibilidade, óbvio. Lógico. Eu vi isso no stand-up que eu fui. Ele falou, ó, quem aqui me assiste no Altas Horas? Aí um cara levantou a mão e falou, e quem me ouve no estádio 97? Aí todo mundo levantou a mão. Mas eu falei pra ele que a vida dele ia mudar depois do estádio 97. Ele sabe disso. Ontem, o Serginho e o Jorge Eduardo mostraram muita personalidade ao entrarem no jogo de semifinal e com o Santos perdendo. Deram mais dinâmica ao meio de campo e não tremeram para o Cruzeiro. Quarta-feira, 3-1 para o Peixão. Abraços e parabéns pelo programa. Deus te ouça, 3-1 tá bom demais. É, 3-1 passa, porque é o gol tomado, né? Olha aí, é um ouvinte que não dá para entender o nome dele, mas, bom... Ele falou, boa noite, vocês esqueceram do Petkovic batendo falta. Verdade, muito bom, hein? Mesmo. Monstro, hein? Muito bom. Aquele gol contra o Vasco no último minuto. O Bruno de Moura, não se esqueçam também do Marcos Assunção e do Pernambucano, os monstros. Assunção batia falta bem, é, mas se for fazer a relação... Aí começa a complicar, hein? A Aya Esteves, fala sério, o Palmeiras ainda tem chances de cair? Quando que teremos chance. Certeza que não tem mais como isso acontecer? Quando na faltarem... última rodada. Não, às vezes não, às vezes você consegue pontos suficientes para não cair, sei lá, três rodadas. Agora, a matemática tem. Sombra, depois reclamam da diferença de dinheiro. 30 pontos no Rio de Janeiro com o jogo do Fla na Globo. 19 pontos com o jogo do Santos ontem na mesma condição. Carlos Bellinger mandou a mensagem. Aí, meu amigo, mas acontece que às vezes tem jogo aqui em São Paulo de três times que têm a mesma audiência e o dinheiro é bem diferente. O Marcos Camargo, boa noite, galera do estádio. Ouço vocês todos os dias há muitos anos. Tô indo da Vila Olímpia pra freguesia do Ó. Avisa o mano que o trem tá com cheiro de jaula da porra. Cheiro de jaula, é. Usa bozano aí, meu. Outra coisa, eu sou dominicano, mistura de Domênico com corintiano. Pode juntar o Pelé, a Xuxa, o Ayrton Senna, o Ronaldo Fenômeno, mais a seleção brasileira de futebol. Todos juntos não chega aos pés do Dodô. Muito obrigado, mas não. Muito obrigado, Dona Gilmar. Porque esse tá louco, tô longe disso tudo. Ah, você gostaria de ser, vai, Domênico. Não, outro dia você quase assumiu aqui que é. Não, gostaria de ser, sim. Que legal, né? Ué, o Domênico tem todo um perfil de corintiano. Tem. Ele é o palmeirense mais corintiano que existe. Louco, o Domênico é louco. Só que tira essa boca pra lá. O Benja é o... Tira essa boca pra lá. É o corintiano mais São Paulino. É exatamente, é a característica. Característica, o escolher da tua véia. O Domênico, quando era moleque, tomava água na torneira, jogava bola na rua. Domênico, fala aí. Grita aí, Domênico. Aqui tem o bagulho de louco. O Domênico brigava na rua. Louco, por ti, Corinthians. Conheço meu pai, ó. Tem os dentes aqui na boca, você foi expulso da escola alguma vez? Não, nunca fui expulso. Mas ainda deu trabalho, vai. Quase fui. Aí, tá vendo? Você batia nos amiguinhos, mas eu ia na escola. A diferença é que eu ia na escola. O Corinthians não vai, ô trouxa. Não vai ter o Fiosco, vê lá o Austin Oliveto. Vê lá, Mané, o Manuel Sintra. Esses caras aí, Manuel esses Sintra, caras, eles falam que são corintianos. Pra modinha, Antônio Hermínio de Moraes. Acha que vai agradar o povão. Mané, então fala que é corintiano. Não, no fundo é não é. Segue o jogo, sem falatório. Não tem palmeirense na mídia. O Wallace Ribeiro fala: olá, amigons. É, pra quem não sabe, o Denis sempre treinou faltas. A primeira vez que vi foi no aquecimento em um jogo antes de uma partida. E, por sinal, muito bem batida. Tá bom. O Ricardo Giovanetti. Aí, mano, vai ter que torcer pro São Paulo ganhar a Sul-Americana. Senão, chora na Libertadores. Hoje, 2-0, tricolor. Meu time vai entrar no G3, ô Mané. É, será? Opa! Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. E a versão Active Pack vem com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Tem também o Peugeot 308, com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690. Não dá pra perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu. Respeite os limites de velocidade. Vamos ao último ouvinte da noite. O oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Toca, Asdrubal! É, Domênico, é a coisa que eu vou falar pra você. Alô? É. Alô? Quem fala? Paulo. Paulo? Isso. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Consegui baralho, Truco. Truco. Truco. Paulo do quê? Paulo César Casagrande. Casagrande. É impressionante. Oh, muito legal, meu. Muito louco. Baixa, coração. Tamo bem, né, meu amigo. Tamo junto. Faz tempo que não dá jogo junto, né, meu? É verdade. Fazer umas coisas aqui no programa da gente. E da Copa, amigo. É, faz tempo. É, faz tempo. Faz bom cara, né, meu? Você tem que parar, meu. Você tem que aposentar. É lamentável. Ô, velho aí, quantos anos, hein? 29. 2.9, RG. Ah, fala com a mansão aí, mano. Com a mansão? Ah, sensacional. Casa Grande? Ah, Casa Grande é mansão, muito mansão, boa. É. Aí é que tá a diferença da coisa. Ô, e qual que é o bairro? Quero ver, o Benja tá aí? Aí, qual aqui? Quero tá ver. Na sombra. Hã? Jardim Macedônia. Aí, é que ai, olha ai, que legal, ai, cara. Ai, é legal que Macedônia fica traz... onde, Benjamin? Na Europa? Isso aqui traz pra mim boas recordações. É, por quê? Porque foi uma época que eu não morei aí, mas eu namorei uma menina daí. Da Macedônia? Não, do Jardim Macedônia, que é. Fiel que eu conheço é Campo Limpo. Porra, Benjão, você é o GPS mesmo, hein, meu? Acertou, cara. Todo mundo viu ali, ó. Fica feio pra você. É, o GPS. Todo mundo viu, porra. É o GPS. É mal. Você namorava a menina. Lá, lá, os caras tudo fazendo assim pra ela, você, ela, ó. Ela, é mal isso aí, pô. E tinha ali, e tinha uma avenida que era avenida ouvinte. Sapim. É. Avenida Sapim. É. Agora você quer que ele faça escada pra você pra não ficar chato, é isso? É, não fica escada pra ninguém. Eu tô vendo. Se você não conhece a cidade que você mora, eu respeito, eu conheço. E o time aí, qual que você torce aí, velho? Vai. Corinthians. É nóis, mano, é Coringão, porra. Coringão, mano, é nóis. Ô, amigão, você vai na torcida Peugeot, estádio 97? Eu quero na torcida Peugeot, estádio 97. Boa. Aquela garantia que a ligação cai aí. Pegou a última vaga. Você pegou a última vaga. Última vaga. Que, é o que dá falar de pré-pago, falar a verdade, né? Cai ligação. Absurdo. Não, não, não é pré-pago não, É direitinho então, é direitinho. Ó, o negócio é o seguinte, você tem que estar aqui na Paulista, um 439, às 7 horas da noite no sábado, tá bom? Estarei aí, com certeza, mano. Pra ressurreição do Corinthians. Eita. É isso mesmo. Com certeza, com certeza. Vamos ganhar do Coritiba, velho? Como assim, ressurreição? Tá vamos morto? Ganhar, com certeza, tava né? Quase. De barrancos, mas vamos, né? Vai. O Corinthians, Sombra, ele não conseguiu convencer até agora no Campeonato Brasileiro. Porra. Nas últimas três partidas, tá no, o Corinthians tá ele não perdeu, ele ganhou duas e empatou uma. Mas o Corinthians é um time muito inconstante. É aquele time que muitas vezes aí você fala, putz, esse jogo vai ganhar. Que nem como foi contra o Botafogo e inúmeras outras partidas que eu não preciso citar aqui. Curitiba, Criciúma, Bahia, Vitória, enfim. Uma série de jogos aí, Figueirense, Corinthians perdeu as duas. O Corinthians, ele capengou demais nesse Campeonato Brasileiro. Ele não conseguiu passar para a torcida a confiança que a torcida esperava ter. Então, depois da eliminação da Copa do Brasil, aí veio aquele discursinho hipócrita que jogadores quiseram fazer churrasco, aparar arestas, enfim. E pelo menos tentar solucionar algum tipo de problema. E o time tá jogando bem. Nas últimas três partidas, o Corinthians, ele ganhou duas e empatou uma. Espero que diante do Coritiba em casa agora, o Corinthians permaneça aí nessa crescente e volte a ganhar para pelo menos a torcida ter um resquício de esperança. Ou não é, amigo? Não, com certeza. Eu acho que boa parte do problema que o Corinthians vem enfrentando é o problema da diretoria, mano. Eu acho que essa diretoria é uma diretoria omissa, é uma diretoria que não chamou a responsabilidade, principalmente nessa eliminação vergonhosa que nós tivemos aí. E não adianta o Mano Menezes vir falar que acabou a crise nada. A torcida tem que continuar pegando no pé, porque infelizmente às vezes eu sou a favor daquele ditado da torcida, joga por amor ou joga por terror, cara. Porque é só por terror que eles jogam. É só assim. Ah, mas eu acho que esse lance aí, cara, de ir lá meter o dedo na cara de jogador aí, eu acho que não é o caso, principalmente agora. Eu não vejo uma vontade desses jogadores do Corinthians, mas eu acho que muitas vezes aí o Mano Menezes não tem escolhido as melhores posições. Você pega, por exemplo, o Elias. O Elias é um jogador que na primeira passagem dele jogou muito. É um cara que chegava com frequência na frente da área, ele aparecia como fator surpresa, chegava pra finalizar toda hora na frente do goleiro adversário. Hoje o Elias, muitas vezes, o Ralf sobe e o Elias fica. Isso daí tá na cara que é a determinação do Mano Menezes. O Corinthians, muitas vezes aí, durante a partida, o Corinthians faz 1-0. Quando faz 1-0, infelizmente, é um terror. Porque ao invés de você falar, pô, meu time fez 1-0, tô comemorando, tô feliz, legal, bacana. Você fica preocupado. Você sabe que o Corinthians vai chamar o adversário pra cima. Complicado, velho. Mas sabe qual é o problema do Corinthians, historicamente, cara? Sim. Historicamente, nós somos pautados pelo seguinte. Quando o Corinthians tem uma ou duas vitórias, esquece tudo que passou. E esse ano foi um ano vexatório. Pelo elenco que o Corinthians montou, todo mundo fala, cadê o Lodeiro? Contratou o Lodeiro não fica nem no banco, foi convocado hoje pra seleção do Uruguai aí. Sim. Ninguém vê. E essa diretoria traz um monte de porcaria. O Mano Menezes também tem a sua participação de culpa, porque foi ele que montou o elenco. Aí nós tivemos aquela derrota vexatória, aí ganha duas, três partidas, acabou. Eu acho que não, acho que tem que acompanhar de perto pra saber o que tá acontecendo lá dentro. O Corinthians virou um balcão de negócio, a gente sabe disso. Então eu acho que tem que cobrar assim, tem que ficar de perto, porque senão a gente não vai sair da lama. Vai continuar ano que vem e vai seguir a mesma coisa, entendeu? E se o Corinthians não for pra Libertadores, você falou que o Corinthians não tava quase morto? Eu vou te falar, hein, mano. Se o Corinthians agora, sem brincar, se o Corinthians não for pra Libertadores, 2015 vai ser complicadinho pro Corinthians, cara. Porque você sabe que tem um fundo do dinheiro lá que é pro estádio, é uma coisa que é à parte. E se não entrar grana, renda com jogos Libertadores, jogos grandes, o Corinthians vai se complicar, mano. Não, mas eu acho que o ano que vem o Corinthians vai participar. Inclusive a Comembol mandou um e-mail falando: sem vocês a competição não é a mesma. Falou! É verdade. Você tá louco. Gente, a Libertadores é uma com o Corinthians e é outra sem, gente. Você tá louco. A Libertadores ficou 60 anos sem vocês, pô. E nunca foi o campeonato reconhecido aí fora. Nunca foi o campeonato respeitado. Amigão, um abraço pra você. Deixa o seu palpite pro jogo que você vai assistir na torcida Peugeot. 3-0 Coringão domingo, sábado. Sabadão à noite, mano. É sábado, não vai chegar aqui domingo, que aí o jogo já acabou e você já viu que perdeu. Perdeu teu botinho. Vai ver o Sport 1-4-3-9. Beleza, beleza. Tamo aí sabadão, se Deus quiser, 7 horas da noite. Falou! Gente, obrigado. Vocês que acabam com que ajudam o nosso trânsito aí, o nosso dia a dia. Vocês são de parabéns, que Deus abençoe vocês aí e que vocês tenham anos e anos aí de sucesso pela frente, é que vocês merecem. Muito obrigado, viu? Tá bom? Valeu, mano. Obrigadão aí pela audiência. Valeu. Obrigado, Deus aí. Tchau, amém, você também. Valeu, tá aí a participação amém, de mais um corintiano aqui no estádio 90. Como assim? Ah, esse mano é um cretino, né? Estádio 97 da Energia, no oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Deixa eu ver se temos mais mensagens aqui chegando. Vamos ver aqui. A galera passando aqui mensagens para nós através do aplicativo da Energia 97. O Kleber Eduardo manda mensagem para nós aqui, vamos ver o que ele está escrevendo. Hoje estava almoçando e tinha um monte de gente comentando sobre o Estádio 97 e como que o Ben já fazia para acertar os endereços dos ouvintes. Parabéns pelo programa, Chupeta. É simples, basta você conhecer. Ah, é só conhecer. É. Não é não? É. Olha aqui, o Bismarck Soares. Salve, Dodô, você é o mito do rádio. Um abraço para toda a nossa... O Domênico agora quer começar a bater faltas. Quem me dera. Está de luvas. O Flávio Teles de Pontes. Mano e amigões, outro dia falei pra colocar o Silvinho como técnico. Vocês me chamaram de maluco. Agora a ideia é revolucionária? É claro que o Mano não vai ficar em janeiro. Ou os caras vão fazer ele engolir o shake. Creio que o problema não é técnico, é o elenco. O elenco é fraco. Só de olhar você vê que o grupo não é unido. Mas eu não critiquei a ideia não, amigão. O que acontece é o seguinte, eu gostaria de ter um treinador de ponto ano que vem. Só que pra trazer o Oswaldo de Oliveira, como comentaram aí, eu sou a favor de efetivar o Silvinho. Se ele fizer um bom começo de campeonato paulista, acho que pode dar uma chance. Mas não sei se a diretoria do Corinthians... Queria, mano? Pra falar a verdade, o Tite nem gostaria mais, não. Eu já expus os motivos aqui. Porque quem eu acho queria? Que ele não vai conseguir ter o mesmo sucesso que ele teve em 2012. É Luxemburgo. O Luxemburgo é um nome que me agrada, o Abelão é um nome que me agrada. Cuca. Não, o Cuca não... Não, o Cuca. O Fábio Antunes. Tá. Alô, amigons. Acho que mais uma vez o Cruzeiro leva o campeonato e o Corinthians ficará com a última vaga da Libertadores. Pergunta ao Benjamin Mano qual a prioridade para a equipe do Corinthians no quesito jogador para 2015. E se o Danilo não tem que se aposentar? Ah, vai hoje... se aposentar, né? Não tem jeito. Hoje, para mim, o Danilo é titular absoluto. Mas não aguenta jogar dois jogos. Viu? Ah, mas melhor que esse. Tem que entrar só em clássico. Melhor que esse daí. O Corinthians precisa de várias contratações, né? O Corinthians precisa de um zagueiro, um lateral direito, um meia e um atacante. Quatro posições. Só um atacante, uns dois, hein, mano? Não, eu acho que precisa ter, de fato, sobrar... Acho que mas você fala que esse meio de campo é maravilhoso, Renato Augusto. No papel já, é. No papel é. De meia. Precisa sim. Sempre é bom você qualificar um elenco. Tanto reforço assim, é sempre muito bom você qualificar um elenco. Principalmente se você traz um meio de qualidade. Por exemplo, o Conca jogaria hoje no Corinthians. Mas o Jadson, o médico Jadson, não é meio de qualidade? É de qualidade. Só que precisa resgatar o potencial dele. Vai resgatar o potencial dele. Isso vai longe. Você não me irrita, eu respondo. Mais longe. Isso vai longe. Isso termina amanhã. Quem ganhou a camiseta do estádio Fit Camisetas? Ah, quem ganhou a camiseta do estádio 97, segundo dados da produção, foi o Ronaldo de Lira Sobral. Fit Camisetas, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. Todos ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3037 Boné. E quem ganhou o ingresso pro setor VIP da Peugeot no Salão do Automóvel? Olha, ela vai curtir uma chifra lá, velho. Micael. Uma chifra. Micael Brito Silva. Micael! Micael! Ingresso VIPaço da Peugeot, cara, pro Salão do Automóvel. Parabéns, hein? Tá certo. Olha, eu vou mandar abraço aqui pro Bruno, pro Eric e pro Luan, que trouxeram salgadinhos pra nós hoje. Muito boa, obrigado. Valeu! Aí. Dá salvada em nós aí, né? Valeu! Abraço, Diogo, Felipe. Quem? Felipe e o Diogo Felipe. Tá. Ó, abraços aqui pro Claudinei Bittencourt, ele é da Depoli Transportes aí, ele é corintiano, faz aniversário hoje também, RG. Parabéns pra ele. Parabéns pro Imbimbo. Parabéns pro Imbimbo que faz aniversário parabéns. Hoje. Parabéns pro meu compadre, meu irmão, meu camarada Marcos Santana que faz aniversário parabéns. Hoje. Parabéns. Mais um ano de vida. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns. Tá certo. Hoje. Amanhã, 5h30, de volta ao estádio 97 no oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro pra realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. E Grupo Ester, o nome construído com história. Falou, gente, boa noite, tudo de bom. Até amanhã, às 5h30, aqui na Energia. Ó, dia 8, festa da Vera Hopi Hari. Até lá. Aí, Véia Land, o primeiro festival do Energia na Véia no Hopi Hari!